Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1093, no dia 26 de janeiro de 2025. Essa é uma data festiva onde nós vamos comemorar 21 anos de vivência espírita no ar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda e etc. Muitas coisas. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtro, soluções saúde para sua água. Agradecemos também aos nossos centros espíritas que estão conosco aí também desde que nós iniciamos, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos a todos por esse prestígio, a todos nós, há 21 anos. Hoje o bate-papo será sobre isso. Teremos aqui algumas pessoas, né, falando também sobre o programa. E vocês façam suas perguntas aqui para qualquer um de nós, eu, Rui, Rodrigo, Carlinhos, todo mundo, Piero está aqui também, o Tião, todos que participam do programa, que vocês podem ter alguma curiosidade para querer saber sobre isso, nós estamos à disposição hoje para conversar um pouco sobre esses 21 anos aí, sobre essa trajetória. Fernando Petit está aqui também. A gente só tem que tomar cuidado para ele não tirar o programa do ar, que ele é especialista em tirar o programa do ar, né? Essa ficou na história, Então, ele está aí também, vocês podem fazer perguntas para ele também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. A gente está aqui hoje, também nesse dia especial, com a camiseta dos 21 anos, vocês estão vendo aí, né? A Cris aqui, deixar aqui já dar um bom dia também. Bom dia, gente. Um dia de festa, vamos comemorar. Legal. E a gente vai colocar aqui também para sorteio, né? Só comentar aqui as rádios também, que tá todos esses anos aí retransmitindo a gente aqui. A rádio Web Rádio Semente Amor, de Mato Grosso, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. Vocês estão vendo o pessoal lá atrás também, né? A Dora. A Dora, a Zorilda, a Fernanda, que esteve com a gente semana passada, né? E o Silvio lá, vocês estão vendo aí aqui no estúdio, Chico Xavier, tá aqui direto do estúdio. Podem vir aqui se quiserem, venha conhecer o estúdio, a gente convida e não passa o endereço, né, Rui? Né, Jorge? Então só colocar aí no Google ou no Waze, coloca Estúdio Chico Xavier, Vivência Espírita, já vai sair aqui no prédio, aqui na rua Tito, né? Liberato? Fala, João. Tito Liberato. Doutor Tito Liberato, né? Isso. E avisar os nossos ouvintes que se aqui vierem para cá. É um prédio comercial, né? Para dar um alô antes, porque a gente possa abrir a porta de entrada aqui para o estúdio, né? Exatamente, porque aqui ele está sem portaria. Está sem portaria, é um prédio comercial e está sem portaria no domingo, né? Então, avise-nos, né? Nos avise. Mas venha visitar aqui também. Você tem toda uma estrutura ali fora, vocês vão ver. Olha lá o Tião, né? O Tião já está lá no, já está inclusive ali no, no telefone, então ligue para nós para participar do sorteio, né? Então já vou liberar aqui para vocês, 12-3921-3009. E a gente vai sortear o que hoje, Jorge? Uma camiseta dessa aí, ó lá. Daí dá pra ver que com a camiseta que a Cris tá lá. Camiseta dos 21 anos. A gente vai sortear pra quem ligar pra nós ou entrar pelo WhatsApp, tá? Isso. Então, o WhatsApp é o mesmo telefone do telefone aqui, né? 12-3921-3009. Fala, quero participar do sorteio da camiseta. E meu número é... E o número? PMGOGG. É. Então, não vale todos os números, é só um só. É, e não vale passar toda a família também, né? Ligar para passar toda a família. O grupo já tá liberado aí do Vivência também, então para quem quiser participar já pode mandar mensagem aí pelo Vivência. E o telefone aqui, lembrando, então o telefone também é o WhatsApp. Então ligue aí, vamos pôr o Tião para trabalhar, tá ali fora, né? Para receber as ligações de vocês. É, e temos já a enquete no nosso grupo, né? Então aqui no nosso YouTube. Então deixa aí a mensagem para vocês. Aqui é: você acredita que o programa tem sido eficiente na divulgação do Espiritismo para novos adeptos? Então, responda aí a sua opinião e a gente comenta no final, tá? Então, deixa aí o seu comentário e passar aqui para o Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, Fernando Petit. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Zorilda. Bom dia, Silvio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Maria Auxiliadora. Bom dia, Piero. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Esse dia festivo, onde estamos atingindo os 21 anos, emancipando-nos na vivência espírita, e nós vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, de mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. E é o item 13, dedicação. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir a sua missão, mas isso só se consegue com muita dedicação. Queridos irmãos vivencianos, neste momento vamos fechando os nossos olhos, acalmando a mente, o coração, respirando profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior. Agradecer por este momento sublime em que atingimos 21 anos de programa, de dedicação exclusiva a esta família maravilhosa do Vivência Espírita e principalmente, Senhor, dedicando aos nossos ouvintes todo o amor que temos para doar e que eles sintam também a presença dessa espiritualidade maior que neste momento encontram-se nos envolvendo aqui com esse amor e carinho de sempre. Agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos, Senhor Jesus, de batermos um bom papo sobre o grande programa Vivência Espírita, que faz com que nos sintamos a cada dia, a cada domingo, mais responsáveis por aquilo que fazemos. Agradecidos, mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai, que colocaste suas mãos sobre esse programa, trazendo sempre as informações necessárias para a evolução da humanidade, através das palavras daqueles que assim são convidados para divulgarem o Evangelho redivivo de Jesus. Mestre amigo, que sempre trouxe para nós Chico Xavier, trazendo-nos os exemplos da vivência que Allan Kardec codificou em 1853. Agradecidos, Pai, mais uma vez, pedimos licença para iniciarmos esse programa abençoado rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será comemoração dos 20 anos de programa Vivência Espírita. E os nossos convidados somos nós mesmos, que vamos fazer o programa hoje ouvindo os nossos companheiros, ouvindo os nossos ouvintes, que possam dar as suas opiniões, as suas críticas e também que possam participar do nosso programa através do concurso, da premiação que nós teremos aí. E assim nós vamos apresentando os nossos convidados de hoje, que é o Piero, que é nosso convidado, que está aqui. Bom dia, Piero. Bom dia, queridos vivencianos. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa data tão especial, né? 21 anos, não é para qualquer um, né? Tem tantos programas aí, né, que acabam, né, encerrando ao longo do tempo aí, né? Mesmo programas aí de TV, de rádio famosas, e aqui na Vivência, que 21 anos no ar aí, levando e disseminando essa cultura maravilhosa aí para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, parabenizar a todos aqui, né, que tiveram a ideia de iniciar esse programa e talvez um dos primeiros do Brasil e está perdurando aí tanto tempo no ar. Parabéns a todos e acompanhando, né, o desenvolvimento dessa tecnologia hoje aí, divulgando aí na internet também, né, principalmente em todas as redes sociais. E aproveitar e pedir o pessoal curtir, compartilhar, comentar e interagir com a gente. Um excelente programa e domingo a todos. E também nós estamos aqui com o vereador Fernando Petit, que na época, há 21 anos atrás, ele não era vereador e fazia parte da equipe, né? Então, ele, no primeiro programa que nós tivemos, ele estava junto com a gente. E depois ele era aquele que atendia o telefone. Era só ele que atendia o telefone, né, Jorge? Então tem aquela história famosa do Fernando. Conta pra gente rapidamente. Não, o Fernando, nós estávamos na Rádio Bandeirantes, né? Lá tranquilo, fazendo o programa, e o Fernando ficava no telefone. E estava tendo uma transmissão do dono da rádio, do diretor principal da rádio em outro, né, em outro local. E aí o que aconteceu? Porque a Bandeirantes era grande, né? Tinha várias, tinha não sei quantas FM, tinha AM, né? Nós éramos da AM, tinha não sei quantas FM, tinha programação da televisão, tinha tudo. Aí o Fernando se enrolou lá, apertou um botão, tirou todo mundo do ar, a Bandeirante inteirinha do ar, só faltou tirar de São Paulo. Nossa! Né? Aí não dava para ligar de novo de volta, esperou umas 2 horas para poder o negócio voltar pro ar de novo, né? Ele veio aqui para endireitar, piorou aqui o som. Mas tá bom. Desajustou. Ainda bem que a gente não está em tempo de eleição, né, Petit? É, naquela época não, bom dia. nem esse ano. Mas aí foi aí que foi. Aí foi que todo mundo votou nele mesmo. Falou, o cara é poderoso pra caramba. Conseguiu tirar uma televisão do ar. Votar nesse cara. Foi nunca, boa. Nunca mais perdeu uma eleição. Porque naquela época ele não era vereador ainda. Naquela época ele concorreu primeiro. Foi aí que deu a... Isso, aí que os caras botaram fé nele. Falou, se o cara tem poder de tirar uma televisão, uma rede uma dessa do ar, verdade. Pô, vou votar nesse cara. Até hoje já não tinha revelado isso, que era não, estratégia. Não, não, não uma vez só. Né? É. Quase todo o programa. Bom dia a todos aqui do estúdio, né? Bom dia, vivencianos também, todos que acompanham. E é uma história famosa que o Rui falou aqui pro Jorge contar. Até hoje não era boa, mas você viu que o Jorge deu um. um lado positivo, então começou a ficar positivo no dia de hoje. E agora eu entendo, sempre que eu venho aqui, eles me colocam o mais longe possível ali do Rodrigo para não ter risco nenhum. Desligar, porque agora lá eu desliguei a banda inteira. Aqui vai ser a segunda, né? Seguindo as palavras do Piero, a tecnologia faz com que vá para o mundo inteiro, né? Já pensou, só aperta um botão errado aí, aí fica muitas pessoas sem ouvir. Obrigado o convite aqui, 21 anos, né? 21 anos mostra muita dedicação de todos que participam, né? A gente fala do Jorge e do Rui que deram início, né? Em uma conversa, uma reunião, em menos de um mês estava lá. Mas o Jorge começa o programa, é interessante, né? Ele fala dos apoiadores, né? Fala dos patrocinadores, fala do centro. E são 21 anos com esse início, né? Fortalecendo cada vez mais o nome das pessoas que acreditam no projeto. O projeto, é lógico, quem vê 21 anos, né? Fala, ah, é muito fácil, mas não. Dedicação, né? Eu estou dia a dia com o Rui. Eu sei que o Rui se preocupa com os convidados, se preocupa, quem assiste o programa vê que o Rui sempre tem uma pergunta bem colocada, sabe do histórico de quem está aqui, sabe do livro comentado. Então, é todo um projeto com muita dedicação e amor, que é assim que anda a vida, né? Parabéns e que venham aí muitos anos pela frente ainda. Então, a gente vê que o programa está completando 21 anos. E quantas pessoas passaram aqui, né, Jorge, aqui no programa como voluntário? Porque o Fernando veio, era um só para atender o telefone. Depois era tanto chamado do telefone que nós tivemos 5 pessoas atendendo os telefones, que era aquele busca automática, né? Então nós tínhamos 5 pessoas para atender e o nosso programa era o segundo de maior audiência na Rádio Bandeirantes. Em um domingo só, eu passei 64 mensagens pro Rui e pro Jorge. Então ali a gente, sem querer, a gente já tinha um pouco da audiência, né? Porque num domingo, das 8 às 10, né? Numa rádio. Só tinha 2 programas, né? É, mas é verdade mesmo. Não, brincadeira. Não. Da rede inteira. Na rede, inteira. Mas era para ser o contrário, né? Porque o pessoal estava acostumado. O Rui falou que é o segundo maior vida, né? Só tinha 2. Não, quando nós fomos convidados a sair da rádio, nós levamos para o diretor da Bandeirante a pesquisa da Ibope, ela demonstrava que o Ibope que fez a pesquisa dizendo que o nosso programa só perdia para o Roberto Wagner, que tinha o programa Show de Ideia, que era um programa maravilhoso também, que eu não sei porque já tinha mais de uma década no ar, vai se criando o telespectador. O Vivência, logo de início, já mostrou que tinha um público grande. Rodrigo, posso soltar? E a gente ganhava até da equipe de esporte, né? Essa música a gente sempre põe quando algum dos nossos amigos, confrades, pessoa conhecida, parte para a parte espiritual. Mas hoje eu queria colocar ela em homenagem a muitos que já passaram por aqui também, né? Às vezes a gente está aqui reunidos, todos nós, eu, Rui, Carlinhos, Rodrigo, a Cris também faz parte do grupo, o Piero, o Fernando também, que faz parte do grupo, né? Começou junto com a gente. Mas muitos já passaram por aqui que já estão na parte espiritual. Então é para eles que a gente queria oferecer esse momento aqui também, oferecer esse programa de hoje, agradecer. E onde quer que eles estejam, eles possam estar na certeza do projeto que eles foram envolvidos e que eles ajudaram aqui. Então o Helder, nosso grande amigo, irmão Helder, a gente manda um abração para ele, sabemos que ele está por aí. O Dodô, filho do Rui, muito tempo junto com a gente também. O Luiz Carlos Palhaço, com um tempão também com a gente. O Oswaldo também, né? O Serginho e o Barbosa, nosso amigo Barbosa também aqui com a gente. Já falei. Então são só aqui que eu coloquei, são 6 em 21 anos. 6 que estiveram com a gente já partiram para a parte espiritual. E eles eram que atendiam os telefones, né? Não fala isso, que aí o Tião quer vai embora. O segredo é não contar que foi o pessoal do telefone, né? O segredo é não contar isso. A alegria que a gente tem é sempre assim, a gente sempre toca nesse assunto, né? O Fernando também era do telefone e tá aí, filho, né? É que depois que passou a ser vereador, saiu do programa, né? E também todos aqueles que passaram aqui com a gente, que não puderam ficar por algum motivo, tiveram que fazer outras atividades no domingo de manhã. Tem muita gente. O Everaldo foi embora para a Bahia também, começou fazendo programa junto com a gente, né? A Graça, que ajudava a gente, a Derli, né? E mais alguém que eu posso estar esquecendo aí. A Eridan. Thiago também, né? Nazaré. Tá ajudando a gente, daqui a pouco tá ali, né? A Nazaré, todo mundo que veio aí. O Sadoc também fez o programa junto com a gente, né? Antes, o Felipe Carmona. Então, isso já não, esses aí já não desencarnaram, não, tá bom, não, pessoal? Desencarnaram é só aqueles seis que a gente falou aqui, né? E a gente tem que já mandar. Desculpa, Carlinhos, falei. É, o mais gozado, Rodrigo, é que o Jorge falou: bom, tá indo embora aí a turminha, daqui a pouco vem aqui pra dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Carlinho, que ele tá velhinho. Daqui a pouco ele vai embora, vamos deixar lo lá atendendo o telefone, tá? Depois chamou pra oração. Ele tá velhinho, daqui a pouco vai embora. Eu fico livre de não ir. Não quero ir agora, não, já tem tempo ainda. Aí acontece que a minha família vive 110 anos, então ainda não. É, a nossa aprovação vai. Vai ser velho. Brincadeira, Carlinhos, brincadeira. Então fica aqui a nossa homenagem para eles, né? Para todos esses que partiram. A gente sabe que eles continuam apoiando a gente. Agradecer também aos apoiadores espirituais antes do programa iniciar, como o Aloysio Petit, né? Também que a gente sabe que desde o começo do programa ele acompanha como espírito aqui o nosso desenvolvimento também. E era um sonho dele, viu, Jorge? Ter um programa de rádio. Porque ele participava de toda quanto é rádio aí, né? Eu sempre junto com ele nas rádios aí, né? O Ivan de Souza. Ivan de Souza Lopes, né? Também, que são mentores que as pessoas acompanham aqui. Alan Krambeck, né? Que o Ari Rangel sempre identifica eles aí também. É, que são pessoas que nos bastidores espirituais trabalham para esse programa. Vamos, Rodrigo, sair do... E lembrando dos apoiadores, né? Da AWS, isso, né? Festas, embalagens, que tá desde o início do nosso também, programa, ele tá junto, né? Mandar um abraço pro Maurício Tomé, né? Maurício Tomé, ele tá internado em São Paulo, né? A gente manda prece, orações, vibrações para ele se recuperar, né? Então não é um caso simples, né? Que ele relatou aqui pra gente. Então a gente pede aí apoio da espiritualidade, né? O Maurício, que sempre apoiou aqui o programa, mesmo de muitas vezes de forma anônima, né? Mas nós temos anônimo. Não, né? Assim, até de anônimo depois, mas... Até a gente contar, né? Até a gente contar. É. Não, porque ele começou, não foi no anonimato, né? Começou com o Foot Company, que era as lojas de... A rede Foot Company, de calçados, que era quem fundou o Momento Foot Company, que hoje é o Momento Gigavale. Verdade, depois que o Foot Company fechou, nós colocamos o Momento sendo da Gigavale atacada. Então a gente agradece muito o Maurício com a Foot Company, ele, a família dele, claro, apoiando o programa. É interessante a história do Maurício, assim, que o Maurício foi cantar no Grupo Castelão, que ele gosta de tocar violão, né? Aí o Grupo Castelão foi, ele era do Jeff e foi lá tocar violão no grupo, né? E a gente falava, e tinha começado o programa, e de vez em quando ele falava assim: Jorge, se precisar de alguma coisa no programa, você dá um toque pra mim. Eu falava: obrigado. O cara é discreto pra caramba, nunca fala nada. Todo mundo se oferecia pra ajudar o programa de alguma maneira, mesmo que fosse no incentivo. Obrigado. Um dia, por acaso, eu tava em algum lugar, uma pessoa falou: o dono da Foot Company canta lá com vocês no Castelão. Eu falei: o quê? Quem que é? Falou: Maurício Tomé, você não sabia? Eu falei: eu não. Liguei na hora: Maurício, estou precisando lá no programa. O Jorge perguntando quem é, né? Vai ter um dos antigos lá, o Jorge foi um tempão. Aí na hora eu corri atrás dele, preciso de patrocínio lá no programa. Não, mas eu quero... Aí ele falou: estou falando um tempão para você, se você precisar. Eu falei: não, mas nem sabia quem era você. Mais de ano que ele estava no Grupo Castelão, eu não sabia quem que era ele. E ele colaborava demais com os nossos... Bingo, né? Com o nosso chapa, sempre que a gente apoiou muito farmácia comunitária. Ele sempre apoiou, sempre foi um cara muito legal, né? E na hora que eu mais precisei, ele, o Jorge e o Fernando estavam junto comigo, né? Que foi justamente do desencarne, o falecimento do meu filho Rodolfo. É, e então ele tá internado lá no Hospital Oswaldo Cruz, lá em São Paulo, e a gente pede aí também orações de todos que possa enviar vibrações para ele. É, ele vai passar por uma cirurgia que não é simples, né? E a gente pede aí para a espiritualidade apoiar, como sempre apoiou, né? Claro, se Deus quiser, mais essa ele passa. Ele passa por muitas fortes e essa ele vai vencer, né? É, então, continuando aqui também, Fernando, mas assim, você como uma pessoa da pública, né? Uma pessoa da cidade, uma pessoa que é um dos, digamos assim, mesmo você sendo do legislativo, você é uma das pessoas que administra essa cidade aqui, né? Fiscaliza, pelo menos, essa cidade de São José dos Campos. O que você pode falar? Você acha que o programa Vivência Espírita contribui de alguma maneira para a cidade de São José dos Campos? Jorge, aqui vou falar um pouquinho do relato desses tempos, né? Uhum. Eu lembro algumas vezes, eu ia até comentar quando eu falei, bom que você chamou, né? O Vivência, logo de início, tinha muitas ligações, né? E a gente acabava não conversando sobre isso, que era um pouco de uma temperatura de audiência, e depois, profissionalmente, através do Ibope, a gente conseguiu ver. Mas ali eu lembro de uma vez que foi um grupo que tinha trazido uma peça do Chico Xavier. Eles foram no sábado, deixou, né, o teatro municipal estava vazio, e domingo de manhã o Rui e o Jorge, como sempre, abrindo as portas, né? Alguém passa aí? O Jorge e o Rui sempre chamando, venha. Eles foram, e depois na segunda-feira o organizador da peça falou com o Rui, ele estava com o Rui, né, na Câmara Municipal, lotou a peça, sábado vazio, domingo lotou, só dele vir anunciar. E a gente vai sentindo, né, esse público grande, algumas pessoas chamando o Rui, né, pedindo endereço de centro, que quer frequentar. Eu entendo que o programa Vivência Espírita virou uma terapia. Muitas pessoas que mandam mensagens, né, agora é a mensagem, não a ligação, eles falam que não conseguem sair no domingo sem ouvir. Então, dá um direcionamento, ensinamento, como eu falei, né? Sempre muito preparado o programa. Não põe um entrevistado aqui, não tem uma pergunta certeira do Jorge, do Rui, de todos os componentes aqui. Sempre é algo a acrescentar. Né? A gente sabe que o Rui e o Jorge sabem muito bem a resposta, mas aí eles fazem um tom de indagação para que o convidado possa expressar e mostrar todo esse conhecimento e levar o bem para a pessoa que está ouvindo. E aí a pergunta hoje, Rodrigo, repete a pergunta aí do programa. Da enquete? É. Não, a enquete a gente comenta no finalzinho, né? Mas a enquete que a gente colocou aqui foi a... Você acredita que o programa tem sido eficiente na divulgação do Espiritismo para novos adeptos? Sim, porque vocês, a cada dia que surge, tá certo, tem aqueles nomes, né, que você já conhece, sabe, até da cidade, sim, mas sempre vai aparecendo alguns novos, né? Muitos jovens sendo entrevistados, e isso vai se multiplicando. E assim, não só para a religião espírita, né? Vocês mesmo, vocês falam muito que tem muitos ouvintes que não são espíritas, né? E aí isso engrandece ainda mais o ideal que vocês tiveram de levar conhecimento ao público. E outra coisa que eu já falei aqui, né, que eu vou ficar repetitivo, vocês uniram as casas espíritas, né? As casas espíritas vindo apoiar, vocês divulgando ações, trabalho, programas das casas, palestras, então isso ajuda todo mundo a conhecer um pouquinho mais. Opa, tem essa casa espírita aqui, opa, está perto de casa, eu não tinha conhecimento. Eu acho que o espiritismo cresceu muito com o programa Vivência Espírita, né? Vocês conseguiram trazer novos adeptos e, com isso, o objetivo do programa, que era espalhar o amor, o conhecimento, se transformou também em algo que ajuda as pessoas, como uma terapia, mas ajuda o crescimento, né, do espiritismo. Isso é fundamental. Vocês estão de parabéns. E 21 anos não é para qualquer um, não, né? Piero falou aqui, tem muitos programas que a gente vê de pessoas famosas que não duram todo esse tempo. E não é fácil, é todo domingo ali, é ao vivo, né? Porque muitos podcasts que a gente vê, tudo é tudo gravado, tudo é ao vivo, né? A gente tá aqui agora, domingo, né? E é sensacional. Eu brincava, né? O Rui, ele é um divulgador, assim. O Rui encontrava com alguém e falava, tem um programa. E a gente brincava, 8 horas da manhã no domingo, hein? Tem que acordar cedo. E foi crescendo. E tem aquela história que eu já contei aqui, uma vez a gente tava numa visita técnica no Francisca Júlia, entrando lá, e um senhor chegou pro Rui e falou, você não é o Rui Barbosa do programa Vivência Espírita? E eu vi a cara do Rui assustado, né? Aí o Rui, sou eu. Uhum. Eu te ouço todo domingo. E o Rui mais assustado ainda, né? E aí o Rui soltou a pergunta, como você consegue ouvir aqui de dentro? Aí o cara, não, eu também estou fazendo visita até aqui. Não estou aqui dentro, não. O Rui ficou espantado de tão conhecido ele estava ficando. E aí a gente volta um pouco para a política. Isso me ajuda, né? Porque o Rui é mais conhecido. Uhum. E aí a gente faz uma campanha mais fácil. É o apresentador espírita mais conhecido aqui da região e o vereador mais conhecido empata com o Jorge. Complementando um pouco o que o Petit disse, né, questão de a pergunta do Jorge, né, de melhoria para a cidade. Acho que só o fato de você divulgar e disseminar a filosofia espírita, que o principal objetivo é tornar o mundo melhor, pessoas melhores, né, mais altruístas, mais com maior, né, autoconhecimento, e naturalmente isso reflete em toda a sociedade. Então, com certeza, divulgar essa filosofia, essa cultura, é sim para formar melhores cidadãos para a cidade, para o país e para o mundo todo, com certeza. É, e meu dia a dia na política hoje tem muito extremismo, né? Uhum. Do meu lado, de um lado, de outro. Então, quando você tem um equilíbrio, né? E quando você vai ver as discussões, sempre tem que acabar no amor, né? Uhum. Esse é o ensinamento máximo, né? Então, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. As pessoas no domingo, eles já encontram um equilíbrio aqui. A gente já falou de política, porque eu venho aqui, vocês abrem esse espaço, né? Já tivemos com outros políticos. É lógico que sempre tem um posicionamento, mas a conversa aqui sempre é no equilíbrio das ações, de como tem que ser, qual é o resultado. Então a gente evita muito de falar, né? As discussões têm um fundamento. Acabado indo muito pro preto e branco, né? Mas a realidade é que a vida existe tons de cinzas, né? Sim. E você encontra, às vezes, aquela pessoa que foi contra você em certas discussões, aquele momento de ajudar a pessoa. Então, esse é o objetivo. E o programa alcança isso de uma maneira sensacional. Você comentou uma coisa, Petit, que acho que é muito legal, que é a questão de quanto ajuda, né, as pessoas. Eu acho que os que são mais ajudados somos nós mesmos, sabe? Sim. A gente aqui, vindo do ar, a gente, a cada escolha uma renúncia, né? O quanto a gente renuncia para estar aqui, né, num domingo de manhã, para a gente, eu acho que ajuda muito mais a gente estar aqui aprendendo, discutindo, aprendendo com os entrevistados. O que eu aprendo aqui, né, em todos esses anos, acho que eu entrei em 2013, né, então faz aí mais de 10 anos, né, eu aprendo muito, muito, aí revendo os programas, assistindo, tratando, trabalhar. Eu acho que a oportunidade de a gente trabalhar, eu acho que nós somos os que mais ganham com tudo isso, né? Falando assim de uma forma egoísta, né? Mas eu vejo que nós somos os principais beneficiados. Né? E quando você fala isso também, às vezes vem aquele assunto que você já tem conhecimento, mas é uma releitura do convidado aqui, de um outro ponto de vista, que às vezes você não pensava desse modo. E aí a gente se mistura um pouco na política, né? Aqui eu falo, eu já falei, né? Por dois mandatos eu sentei ao lado da doutora Ângela Guadagnin, ex-prefeito de São José dos Campos, petista, né? Pelo PT. Mas o que eu aprendi com ela em conversas, eu não mudei meu pensamento em assuntos que sempre fui o contrário ali. Mas você começava a enxergar o ponto de vista da pessoa. E é muito bacana. Então, você fala que você aprende, e realmente, eu acho que quando... Oxi, telefone agora não dá, né? Domingão. Dá mesmo. Pode continuar. O Rui, que tem muito. O Rui tem conhecimento muito grande, o Jorge, mas eu sei que eles aprendem com os convidados aqui. É lógico que não concordam com tudo, mas sempre é um momento de crescimento. E isso vocês retransmitem às pessoas, né? Então Uma coisa que a gente tem combinado, eu e o Rui, desde o começo, é que a gente não chama ninguém aqui para derrubar, não, né? A gente sempre chama a pessoa para ser equilibrado, né? Sempre respeitando o que ela diz, respeitando o que ela fala, colocando a nossa opinião também, mas jamais para poder deixar a pessoa... Você não pode chamar a pessoa para vir aqui para você encostar ela na parede e ficar querendo... Então não convida, né? Deixa a pessoa vir fazer a às vezes dá vontade, dela. Mas não... Exatamente, muitas vezes dá vontade. Mas aí você deixa de ser cordial, né? Então se for só para dar a nossa opinião, a gente fica sozinho aqui. Né? Não precisa trazer ninguém, basta nós aqui sozinhos. Nós, eu e o Rui sozinho, já somos demais. Né? Se for para dar opinião, né? Então tem que respeitar as pessoas que vêm. Então sempre deixa as pessoas tranquilos, né? Se a gente sentir que a pessoa não está sabendo responder, a gente ajuda, né? Se a gente sentir que a pessoa está com dificuldade, a gente tenta deixar a pessoa tranquila. De modo que as pessoas mais simples já vieram aqui no programa também e se deram muito bem também, porque a gente tem essa, coloca essa, tem essa empatia com todos eles, independente do que pensam, né? Muitas vezes. Deixa eu falar de um ponto também, né? A gente passa em um momento, quando a gente falou, né, de muito radicalismo, tem intolerância religiosa. O programa vem combater isso, né? Uhum. Várias vezes aqui, até no começo, são duas casas de Umbanda que apoiam o programa, já teve muitas pessoas falando de Umbanda aqui. A gente fala um pouco de política, né, Rui? Quando a gente aprovou o dia da Umbanda em São José dos Campos, né, no dia 15 de novembro, A votação não foi por unanimidade. Né? Algo que era para você fortalecer, né? Uma religião em São José dos Campos, a gente não teve 21 votos. E tem uma lei federal. Tem uma lei federal, né? E aí a gente acha que é muito fácil, né? Quando a gente aprova em São José dos Campos, a gente acha que é a última cidade que aprovou. Né? Uhum. Puta, já estamos atrasados, porque tinha alguns municípios. Uhum. A gente, na última Umbanvale na Câmara Municipal, que eles fazem três Umbanvales, uma na Câmara Municipal, tinha um representante de Taubaté lá que falou que em Taubaté ainda não é lei. Uhum. E não consegue. Já tentaram apresentar, não consegue. Então, o programa também vem ao encontro aqui de combater a intolerância religiosa, trazendo informações, né, mostrando como funciona o dia a dia, né, da Umbanda. E eu lembro, já teve até um pastor evangélico aqui. Mais de um. Então, é fazer com que a religiosidade ganhe força, respeitando todos os pontos de vista. O nome, né, é Vivência Espírita, mas como eu falei, nem todos os ouvintes são espíritas e vocês engrandecem todas as religiões que vocês têm essa chance de fazer, grande oportunidade. Já veio até budista aí, já veio até, né? Uhum. Falta, vamos começar, vocês têm que fazer um convite para um padre, só falta um padre. Não, é que a gente, na realidade, a gente não traz porque a gente não conhece direito quem que é, mas tem muitas pessoas. Tem que ter um encontro, né? Exatamente, para poder você trazer a pessoa para saber o que, é que ela quer falar. Ela tem que saber que ela não vem aqui para debater, não, né? Nem para colocar algum tema. Tem um padre lá no. Não sei se é em Jambeiro, acho que é em Jambeiro. Ele dava aula no curso de aprendiz do Evangelho lá em Jambeiro. É bacana. Então, quando tinha as aulas, aquelas aulas que tem na Aliança, que são as aulas do Redentor, as aulas de Jesus, ele chamava o padre para ir lá dar aula. Ele ia tranquilamente e dava aula para o curso de aprendiz do Evangelho, curso espírita, na casa espírita, ele ia lá dar aula. O centro espírita de lá fazia a pamanhada de lá junto com a igreja. Então, nada demais. Eu lembro uma vez nós fizemos um evento para arrecadar fundo, nós convidamos quatro entidades. Era Paulo de Tarso, era a farmácia comunitária, e uma casa católica, e mais outra, não estou lembrado. E nós convidamos as pessoas para vir para a reunião. Eu, quando cheguei lá no Paulo de Tarso, tinha quatro irmãs de caridade lá. Até eu brinquei, falei, a senhora não entrou no lugar errado, não, porque aqui é um centro espírita. Não, não, nós estamos aqui, respeitamos o que vocês pensam. Eu acho que vocês têm todo o direito. Daí nós aproveitamos, falamos, então a senhora faz a prece inicial e depois no final da reunião pedi para outra irmã fazer a prece de encerramento. E participaram com a maior tranquilidade e ganharam um dinheirinho no evento que nós fizemos lá, né? Então foi muito bacana aquele evento que nós fizemos justamente para arrecadar fundo para as entidades. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo, nosso amigo Nil Silva. Nil, que é responsável por toda assim, a nossa aqui, o layout que a gente aqui no programa Vivência Espírita, desde o logotipo que vocês estão vendo aí atrás, né? Vivência Espírita, esse logotipo foi criado pelo Nil. Olha lá. Ali vocês podem ver que tem três figuras, né? Três figuras. O primeiro foi criado por quem, Jorge? Desculpa. O primeiro foi criado por quem? O primeiro foi criado por Joe. Oh. Na garantia sou Joe. Tava lá só escrito uma bobeira lá. Em português é Joe. Mas em espanhol é Joe. Não é Joe. Para deixar o pessoal pensar que foi o Joe Soares que mandou para gente. Então, ali, se vocês verem ali o logotipo, a gente tem três figuras, né? São três silhuetas ali, uma mais clara do que a outra, que significa corpo, perispírito e espírito. E o que está atrás, em abóbora, é o som, né? A propagação do som. E o nome Vivência Espírita foi o Nil que criou esse logotipo. Também o estúdio, todas as imagens aqui ele dentro criou em do 2012, estúdio também 2012. São criadas pelo Nil. E tudo que a gente vai fazer de novidade aí, a gente pede para o Nil fazer para a gente, e ele faz com o maior gosto. Então o Nil também é um dos componentes aqui do programa Vivência Espírita. Eu pensei em chamar o Nil para vir aqui hoje, mas eu sei que hoje ele está muito ocupado lá, que é aniversário do Pet. O Pet está fazendo 40 anos, Pet, filho dele, né? Está fazendo 40 anos, então ele deve estar meio enrolado lá. Mas a gente agradece demais o Nil, porque ele é uma pessoa que, para nós aqui do Vivência também, desde que nós conhecemos, né? Foi um amigo que traz até hoje só coisa boa aqui para nós também. A gente deseja tudo de bom. Inclusive, ele tem um programa aqui que deu uma parada, né? É o Dreamcast Valley. Ele tem um programa aqui. Ele mandou uma mensagem. Bom dia aos amigos do Vivência Espírita. São 21 anos nos sugerindo, incentivando, estimulando e instruindo o despertar espiritual de cada um de nós. Nessa estrada vivenciana, passaram e passam pensadores, filósofos, artistas, trabalhadores, cientistas e colaboradores que nos auxiliam na compreensão e entendimento desse mundo além do físico. Parabéns aos idealizadores e realizadores desse programa tão necessário. Um abraço fraterno a todos os amigos e à grande audiência do Vivência Espírita. Obrigado, Nil. Um grande abraço para você. E quem entrou aqui também foi a Joélia. Mandou mensagem aqui pelo WhatsApp e ela manda bom dia, parabéns pelos 21 anos do programa, quero participar do sorteio, né? Envia aqui pra gente, Joélia, qual o tamanho da camiseta que você quer, né? Então, envia pra gente, quero participar do sorteio da camiseta, mas fala o tamanho. E aí ela perguntou, Jorge e Rui, quem idealizou o programa Vivência Espírita e o fez existir na prática? Como é que fala ele em espanhol? Ele. Então, ele. Joe e ele. Nós outros. Não foi os outros, foi nós dois. Então é nós outros. Não foi os outros, foi nós dois, né, Rui? O programa saiu justamente de uma reunião que nós fizemos lá na AME, né? Onde está reunido o pessoal da Aliança. E o Jorge pegou o microfone com toda aquela delicadeza e falou: ah, minha gente, tem um programa evangélico, católico, só espírita que não se mexe. Eu só ouvindo ali ele falando, a hora que ele terminou, eu falei: você quer fazer um programa? Você topa fazer? Topo. Eu falei: tudo bem. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu já tinha contatado a rádio Piratininga, que estava muito caro, e depois nós fomos para a Bandeirante, que nós achávamos que era muito mais caro para fazer o programa. Chegou lá, nós ficamos assustados de ver o preço deles, que fizeram um preço tão bom para a gente, que nós resolvemos, né, Jorge? Resolvemos, mas vamos fazer o contrato. Fizemos o contrato, só que não sabíamos o que ia fazer no programa. E agora? Fizemos o contrato, e agora? Não é que nós vamos arrumar dinheiro para pagar? Não, daí o rapaz chegou e falou: precisa pagar adiantado, né? Porque a rádio não recebe depois, não. Tem que ser antes. Eu falei: e daí, Jorge? Foi aí que nós contamos com o apoio do nosso grande amigo Walter, lá da AWS, e de outros companheiros que começaram a fazer a propaganda junto com a gente então, no programa. Vocês idealizaram e eles fizeram acontecer na prática. Uma vez perguntaram: por que vocês fazem propaganda lá no rádio? Não tinha jeito de tirar as propagandas? Eu falei: teria. Só que nós, quando nós começamos a fazer o programa, nós mandamos um recado para todas as casas que pudessem ajudar com R$50. Que seria o suficiente para pagar a rádio. Só uma respondeu. E depois agora nós temos 4 ou 5 casas que contribuem com a gente. O resto, ninguém. E nós temos mais de 40 casas aqui em São José, né? Mas a gente viu que o pessoal alegava que não tinha dinheiro, que não tinha condições. Então nós resolvemos pegar os nossos amigos que são patrocinadores, mas não estão interessados no retorno. Mas ele tem tido retorno bastante, né, Jorge? Eu estava conversando com a Abigail, que é uma das proprietárias da Maquin, Eu falei, poxa vida, Abigail, vocês não estão preocupados com o retorno, mas vocês viram que depois que vocês começaram com o programa Vivência Espírita, como melhorou a situação de vocês, não só de vocês, como da Giga Vale, do Walter, né? Uhum. É, como melhoraram, porque a gente vê que a espiritualidade também atua nas pessoas que estão querendo nos ajudar com boa vontade, né? É, e não é muita coisa, né? Para a realidade empresa, né? É, eu acho que o que eles apoiam, assim, não desmerecendo o que eles apoiam. Eu falo assim, a gente recebe apoio desde de não é nenhum absurdo, né? Sim. É isso que as pessoas têm, porque às vezes as pessoas pensam que são patrocínios caríssimos e tudo mais, que é o que as empresas estão acostumadas a pagar para essas TVs e tudo mais. E não é, é só para pagar o custo, né? Porque senão as pessoas acham que aqui também é comercial. Tem um fim comercial, que não tem, né? E é importante a gente esclarecer isso, e é o que eu sempre gostei do Vivência, é que é o custo fixo, né? E reparte o custo fixo e só até é isso. Não tem lucro, né? O nosso lucro aqui é em deduzir as dívidas de bônus horas. E agradecer também. Pessoal. Agradecer também a sua sogra, dona Ana, né? Que ela nos aluga aqui a nossa sala por um preço bastante razoável, né? Tanto é que eu perguntei para o Rodrigo, ela não vai pedir aumento? Ela falou, ela está satisfeita com o que vocês estão pagando. Puxa vida! Só que a gente vê que o preço que a gente paga aqui é bem inferior aos que os outros pagam. Tomara que ela não esteja ouvindo, né? Porque ela gosta muito do genro dela, ela adora o Rodrigo. Entendeu? É porque eu não pergunto, né? Então, se eu perguntar se ela quer que aumente, ela vai aumentar. O Rui não pode ser, você não pode ficar falando, porque toda vez que ela fala alguma coisa para ele, ele fala, não, a gente não consegue pagar de jeito nenhum. Se você aumentar, nós vamos embora. Ele fala isso pra ela. O Rui manda você perguntar, mas você não pergunta. Nunca. Eu já dou a resposta automática. Não, ela não quer aumentar, não. Fica tranquilo. Pessoal, vamos agradecendo as pessoas que estão ligadinhas aqui com a gente. Mas aí eu vou falando, agradecendo pro Fernando, agradecendo pro Piero, que estão aqui na mesa, para aí depois aqui a gente entrar no intervalo e eles dão um lugarzinho aqui pra Zorilda, pra Fernanda, que tem que falar alguma coisinha aqui também. A Fernanda tem mensagem para... Acho que a Fernanda recebeu uma mensagem. Pro programa. Né? Oh, que joia. Então vamos falar quem está ligado. O Fernando, valeu, meu irmão. Obrigado. Sucesso sempre aí. Parabéns por todo esse trabalho. Foi o Jorge e o Rui que começaram ali. E fala quanto tempo dessa reunião para entrar no ar? Foi quanto tempo? Foi muito rápido, né? Acho que não foi nem um mês. E nós começamos a fazer as pautas, o que a gente deveria colocar, como que seria o modelo, como que seria assim. Mas aí a Bandeirantes deu todo apoio com a abertura, as vinhetas, todas essas coisas. Nós fomos conversando com eles foram fazendo tudo pra gente. E no primeiro dia era eu, você e o Fernando que estavam lá. Eu vou pôr o nome Pedro Mariano, grande profissional da mesa de som lá. Até hoje ele é da Rede Bandeirantes da televisão. Eu encontro com o Pedro, ele pergunta como está o Rui e como está o Jorge, né? Ele fala, eles estão bem, graças a Deus, o Pedro Mariano sempre seguindo. O Pedro de longe. O Pedro é ativo fixo da Bandeirantes, né? Vai fechar lá, o Pedro vai ficar. Exatamente. Né? E ele que sempre faz as vinhetas também, né? As vinhetas aqui em áudio. Ele que produz lá as vinhetas aqui do programa, né? Aí, então, continua com a gente. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado o convite. Um ótimo domingo a todos aí. Deus abençoe. Legal. Piero, obrigado também. Vocês não precisam ir embora, não. Pode ficar por aí, tem bolo para comer, aí tem tudo. Piero, café tá hoje está sempre aqui. Piero de casa, né? Eu brinquei hoje, né? Que há 21 anos, a Antônia Varuto sempre faz um bolo, né? Especial, né? Um bolo muito gostoso. Eu falei, o de hoje deve ser. Aí a gente viu, ele falou: nossa, hoje vai ser maravilhoso, né? Comemorar esse aniversário aí com bolo delicioso da Antônia Varuta. Isso aí, gente. Parabéns a todos. E o que tem de comida ali do lado de fora. Exatamente. E falando de... Pão de queijo, suco. Falando de aniversário, né? O Claudio Yudi entrou aí, né? Não sei se você viu a mensagem. Falou parabéns ao programa Vence Espírita pelos 21 anos de dedicação, levando aos domingos a mensagem cristã do Evangelho redivivo para o terceiro milênio. Que Jesus e Chico Xavier continuem abençoando. E ele comentou que hoje é aniversário do Mané. lá de Emmanuel. Eu acho que hoje é a festa, né? Porque é o aniversário. Nós falamos dele. Semana passada. Aniversário dele acho que é dia 28, né? Nós falamos semana passada. E quem tá? A festa lá em Conquista, né? E o Sérgio e a Marlene estão lá cantando. Né? Ah, legal. Estão lá cantando na festa. Uhum. Parabéns ao Mané, que seja um dia abençoado, né? O Mané, quando ele faz a festa lá em Conquista, lá no Centro Espírita, faz aquela galinhada. Galinhada, tem galinhada. Nossa também. Senhora. Lá não tem água fluidificada, não. Lá é galinhada. Lá é galinhada, é verdade. É. Galinhada fluidificada. Aí é bom, hein? É. Mais sustento. E eu pensava que era brincadeira. Eu pensava que era brincadeira. Eu ia lá, ele passando o tempo, eu conversando com ele, eu falava, vamos embora, mano. Ele falou, não, peraí, tem a galinhada. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, tá de brincadeira. No Centro Espírita vai ter galinhada que agora? Uhum. 300 pessoas no lugar. Aí eu falei, mano, eu preciso ir embora. Eu falei, Jorge, estou terminando, então eu falei, peraí, você não vai embora, tem a galinhada ainda, tem a galinhada. E daqui a pouco terminou, quando fomos para lá, lotado de gente. Todo mundo mandando pau na galinhada. Faz ele dar comida de graça para todo mundo. Legal. Porque ele fala que lá não tem restaurante direito para levar as pessoas. Não tem padaria. Não tem padaria, não tem essas coisas. Então, ele tenta fazer o melhor para as pessoas que vão lá. Porque para 3, 4 ônibus lá, né? Nossa. Então, ele acaba fazendo isso. Para deixar as pessoas saírem de lá alimentadas, de alguma maneira. Né? Ali do lado da Fazenda Santa Maria, ali perto de Sacramento. Legal. Rodrigo, só falar as pessoas que estão ligadinhas aqui, para a gente não deixar para lá. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, parabéns. Né? A Ronália, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, bom dia, meus irmãos vivencianos. Paz e alegria no coração de todos. Parabéns nesse maravilhoso programa, que traz imenso conhecimento a todos os domingos. Gratidão. A Joélia Vasconcelos, bom dia. O Leandro, o Jorge me falou que vai ter bolo e salgados na casa dele para comemorar. Ele convidou só os amigos. Eu fui convidado. E vocês foram? Na realidade, não é meu aniversário. Quem falou isso? O Leandro Ribeiro. É aniversário da Camila. É da Camila, mulher do Rodrigo, hoje. É verdade. Vai ter churrasco, vai ter tudo. Ela me convidou. Ela me convidou. Não sei se o Rodrigo convidou vocês aí, os outros. Opa, Rodrigo convidou alguém aqui? É ela que convida, não sou eu. Rodrigo convidou alguém aqui, então assim, eu fui convidado. E quem me convidou foi ele, primeiro, não foi ela, foi ele mesmo. Né? É, Joélia, mais uma vez, vida longa ao programa Vivência Espírita, 21 anos, Aécio, né? Parabéns pela data natalícia, nosso irmão Aécio Sete Lagoas, Iramir Marques Salvador, nosso irmão, parabéns a toda a equipe do programa pelo aniversário de 21 anos. A Érica Leandro, bom dia, vivencianos, parabéns a toda a equipe. Do Daniel Mello, bom dia pelos 21 anos, a todos os vivencianos, em especial nossos amigos da bancada. O doutor Benedito Figueiredo também, bom dia, parabéns pela conquista, que continue brilhando na divulgação da doutrina consoladora. O nosso irmão Ari Rangel, bom dia, família vivenciana e ceareiros desse programa, único que há 21 anos enriquece nossos domingos, a forma descontraída e séria, com as luzes da terceira revelação. Vida longa, vivência espírita, abraço. Jamil Lima, bom dia, família vivenciana, e hoje um bom especial. Parabéns pelos 21 anos de mensagens importantes e esclarecedoras. Ele é lá de Maricá. Dona Marli também dando um bom dia, a Sheila Campos também. O Calinho não tem importância nenhuma. O João Paulo Gonçalves. O João Paulo Como Gonçalves. Sempre. Bom dia. O João Paulo lá de Paulista, Pernambuco. O Paulista, Paulista é a terra do Rivaldo, você sabia? Rivaldo é lá de Paulista. Da terra do João Paulo Gonçalves. Hã? A perna torta? É, o João Paulo. O Rivaldo. Né? O Piero também não tem importância nenhuma. A Sheila Campos é a mãe da. Cris. Bom dia, meus amigos vencianos. Parabéns, felicidade pelos 21 anos. O Edson Andrade, bom dia a todos. A Rosângela Costa também dando um bom dia. Cecília Guarda Bastio, bom dia, abençoado domingo. Antônio Bessa, bom dia também. O senhor Rodolfo Alessandrino dando parabéns também, pedindo luz. A Keila Freire, bom dia. Parabéns pelos 21 anos de história, aprendizado. A Brier, bom dia também. José Magalhães, parabéns pessoal, 21 anos de trabalho. A Maura Russo, bom dia pelos 21 anos. A Antônia Varoto, parabéns, programa chegando à maioridade, viva. Bom dia, família. A Antônia mandou o bolo, mas a gente queria que ela viesse também. Nós queríamos que ela estivesse aqui, né? A Joélia Vasconcelos, nesses 21 anos de programa Vespírito, qual foi a maior adversidade que tiveram de enfrentar? e qual foi a melhor conquista até então. A diversidade que nós tivemos que enfrentar, eu acho que o Rui concorda comigo, Joel, foi quando nós fomos mandados embora da Bandeirantes, por justa causa. Né? Por justa causa, por ser... Por justa causa, porque a gente era espírita. Nós fomos mandados embora de lá porque nós éramos espíritas. Agora, não foi a Bandeirantes que mandou a gente embora, a gente tem que ser justo. Foi quando a rádio... O pastor comprou lá a Rádio Bandeirantes, AM, né? Né? E nós não fomos mandados embora, nós fomos. Acabaram o nosso contrato, que também não estava correto a gente espírita ficar lá num canal evangélico. Talvez se fosse a gente também, pedisse para eles saírem. Não, não, não deixaram nem se despedir, né? Não, mas não teve nem despedida, né? Então, sim, acho que talvez foi o momento mais assim, mas no outro, na outra semana a gente já estava em outra rádio. Para nós não fez diferença nenhuma, a audiência continua a mesma. E agora a gente viu a discriminação, porque nós somos espíritas. Mas pelo menos, quando eu chegar no plano espiritual, dependendo do lugar que me jogarem lá, eu vou falar, bom, na hora que eu tive que brigar por vocês, foi até mandado embora. Agora vocês me deixam aqui. Né? Então, eu já tenho uma carta na manga. Intolerância religiosa, só que, né? A igreja não aguentou e devolveu a rádio, né? Exatamente. É porque... Devolveu a rádio. É porque a gente saiu... Exatamente. Se a gente estivesse lá, tinha dado certo. Não, e o chato foi que o pastor foi no púlpito da sua igreja e falou: graças a Deus, nós tiramos os espíritas da Rádio Bandeirante, né? Quer dizer, coisa indecente e antirreligioso. E mostrando aí um aspecto para você. Aonde vocês chegaram, né? É, exatamente. Esse estudo próprio aqui. É desse jeito. É desse jeito que vai crescendo. Desse jeito. E o mal, ele sabe que um monte de evangélico ouve a rádio, acompanha o programa, né? Um monte de gente. A maioria dos nossos ouvintes são evangélicos e católicos. Exatamente. São espíritas. Olha só, interessante também, Joel, você lembrou? Eu lembrei também de outro caso também de religião. Ô, Jorge. Está até no meu livro. Cortando um pouquinho. Carlito Paz, antes dele ser convidado a ser pastor... Cortamos o negócio porque... sabe, não tem jeito. Cortamos o telefone. Não microfone. Falar nome, não citar nomes, porque nós podemos receber um processo por causa disso, viu, Carlos? Aí a gente recebe no YouTube, tira a gente do canal e acaba com o canal também, cancela. A gente não tem nada YouTube, contra, né? Ninguém, então, não. Eu talvez se a gente falar. Não é nada contra a pessoa. Não é nada, pelo amor de Deus. Não é nada contra a pessoa, né? A gente precisa. A gente sabe que as pessoas erram, nós também erramos e é normal, né? Olha só, outro caso interessante que aconteceu é que a gente tinha patrocínio com a Princesa dos Bordados, né? E a Princesa dos Bordados patrocinava, e a Princesa dos Bordados, eles são católicos, eles não eram espíritas, né? E o que acontece é o seguinte, que eles ajudavam muito também a igreja, alguma coisa assim. Aí um dia chegou quatro irmãs de caridade lá, conversando com a Bete, que era a dona da Princesa dos Bordados, e começaram a conversar com a Bete, conversar, e depois falaram assim: Bete, estou muito decepcionado com vocês, com a Princesa dos Bordados. A Bete falou: mas por quê? Ah, porque vocês estão patrocinando um programa Vivência Espírita, um programa espírita. Vocês estão patrocinando. Aí a Beth falou: engraçado, eu estou tão feliz com vocês. Ela falou: por quê? Porque você está divulgando o Vivência Espírita, porque você só está falando o que você ouve. Se vocês não ouvissem, vocês não estavam falando nada. Né? Vocês só sabem que o programa existe porque vocês estão ouvindo. Né? Eu estou feliz por vocês estarem ouvindo o programa Vivência Espírita. Não, e tem uma menina que era trabalhadora, que tem outro nome, que é voluntária de uma igreja evangélica, e ela ouve o nosso programa, e ela chegou assim: Rui, eu preciso falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que tem quatro pastores lá da igreja que ficam ouvindo o programa de vocês, para depois à noite eles usarem para na sua pregação lá na igreja. Eu falei: nossa, que bacana. E aconteceu também uma vez que o padre João, ele também lia muito o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer as suas homilias lá na igreja, né? Que o padre João era um santo, considerado um santo aqui na cidade, né? Então ele usava também o Evangelho para fazer as suas pregações na igreja, né? Então são coisas bonitas. É como nós tínhamos também um rapaz que estava fazendo curso de diácono numa igreja evangélica, E ele ouviu o nosso programa. Ele, um dia ele estava ouvindo o nosso programa e era a Marina Ferri que estava sendo entrevistada. E a Marina começou a falar e falou: Rui, você sabe que eu peguei e desliguei. Desliguei o rádio, fui embora porque eu estava vendo que ia virar espírita de ver a pregação da Marina. Então são essas coisas que acontecem, que nós temos muito testemunho, né? Tá. E tem coisa bacana, que eu estava fazendo uma palestra numa casa, a pessoa falou: o senhor não é o Rui, lá do Vivência Espírita? Falou: sou eu. Ficou, está decepcionada? Ela fez uma cara de que não precisava falar nada, né? Que estava não só decepcionada, como estava chateada até. Né? Eu falei: você está chateada, né? De ver. Não era aquilo que você estava pensando. Aquela voz errada. Tem essa coisa, né? Ele faz com que a gente imagine as pessoas que estão no microfone diferente, né? Eu falei: vocês precisam conhecer o Jorge Reis. ainda bem que veio a tecnologia, eles aparecem, não tem recepção nenhuma. É verdade. Continuando aqui com a Joela, ela perguntou também qual foi a melhor conquista. Eu também penso que a melhor conquista foi a gente criar o nosso próprio estúdio. Nós estamos aqui hoje. Quando entrou a pandemia, se a gente não tivesse criado o estúdio, a gente tinha acabado com o programa, porque foi criado pouquinho tempo antes de entrar a pandemia. Né? E se não tivesse com o estúdio, provavelmente tirava a gente do ar, que não podia se reunir. Né? Então, nós com a pandemia... Já não tinha espaço estúdio, lá. É, né? Nós viemos para esse estúdio e tocamos o programa durante a pandemia toda. Né? O Renato Pazin também, bom dia, parabéns pelos 21 anos. José Carlos de Oliveira, bom dia, povo abençoado, parabéns, né? A Rosângela Costa, parabéns a essa rádio abençoada. O Eli da Silva, a Eli da Silva, né? Bom dia, ela lá de Juiz de Fora, 21 anos, legal. Francisco Lopes, Rui. Francisco Lopes, parabéns por mais um aniversário desse maravilhoso programa, tenho aprendido muito. Eu, Francisco Lopes, do pastel? Da pastelaria. Precisamos ir lá comer o pastel lá do Francisco. Né? Lá no pastel. Quem entrou aqui também foi o José Magalhães, aqui no WhatsApp. Olá, pessoal, bom dia, parabéns pelos 21 anos de trabalho. Ele pediu para deixar aqui. Ele não está em São José dos Campos, ó. Mas pagarei o envio da camiseta. Uhum. Poxa, José, você está aí nos Estados Unidos. José, não foi para aí, você seguinte, ganhar. Se você está nos Estados Unidos, a gente manda a camiseta para você, mas o Rodrigo que vai encaminhar. Tá eu bom? Vou levar, eu levo aí, quando for. É melhor não, porque vai demorar uns 5 anos para chegar aí, viu, José Magalhães? A Beatriz Porto também entrou aqui, parabéns à rádio, parabéns ao pioneiro Jorge Rui. A Joélia, mais uma vez. Cris, você é abrilhanta o programa entre os homens. Como se sente em sendo a única mulher no estúdio? Olha, muito feliz. De verdade, é um aprendizado. É, que nem o pessoal estava falando. A gente enriquece muito com o pessoal que vem aqui conversar. E para mim, é realmente uma honra. Hoje eu também estou fazendo mais ou menos um ano que eu estou aqui na rádio. Eu entrei... A gente estava fazendo aniversário de 20 anos, então também está comemorando. Estou muito feliz, de verdade, muito feliz e orgulhosa de fazer parte da história desse programa. E domingo você estava no comando, foi o melhor programa que nós tivemos até hoje. Obrigada. O professor é ele aqui, ó. Eu aprendo é com o Rodrigo. E o Piero também que me trouxe, né? Agradecer ao Piero também que me trouxe, que me apresentou a vocês. Eu não acompanhei antes porque realmente eu não conhecia. O Piero me trouxe para cá e eu agradeço, tenho muita gratidão por todos vocês, muito obrigada. O Jamil Lima também, sou assíduo ao programa há 3 anos, mas parece que eu ouço a vida toda. O Cláudio Rodrigo tinha falado aqui, o Rubens Los Santos, que é lá do Uruguai. Do Uruguai. Feliz aniversário, lindo, começar o domingo escutando vocês. Abraços desde de Montevidéu. Montevidéu. Enio de Azevedo Maia, bom dia, de Juiz de Fora, parabéns. Né? A Joélia... E quem atende ao telefone no estúdio? Desencarna? Não, não, não é isso. Né? Não, tem nada a ver. Não, não é isso, né? É por acaso que o Eldo, o Dodô, o Luiz Carlos, o Oswaldo, o Serginho e o Barbosa, que já desencarnaram, ele atendia o telefone. Eles atendiam o telefone. Mas isso não quer dizer que quem atende o telefone morra. Mas esses, por acaso, esses atendiam. Acaso existe na espiritualidade? No não, mas acaso existe? Mas isso é por acaso. Por acaso, todo mundo desencarna um dia. Por acaso. Por acaso. Todo mundo desencarna um dia. O Pinheiro é médico de transporte. Trouxe a Cris aqui para ser doutrinado. Tá aí o Fernando vivinho ainda. Foi o primeiro. Mas ficou só no atendimento. Aí o Beto. O Beto também, o Beto 9. O Beto 9. Beto 9. Quase caiu de cara no chão. Quase ele caiu de bicicleta de cara. Aí ele não voltou mais para fazer aqui. Sabe o que é? Foi o sinal que ele tinha precisado. Eu acho que é a última chance que a gente... Eu acho que pensam assim. Você sabe, né? Por exemplo, se você numa repartição pública, se você quiser descobrir, fazer uma pessoa sumir e a gente saber que sumiu, é só pegar a pessoa que faz o cafezinho e sumir com ela. Todo mundo vai descobrir. Porque o resto pode sumir tudo. Pode desaparecer que ninguém percebe que desapareceu. Né? Se você for lá na Câmara dos Vereadores, lá do Fernando, lá, se for sumindo vereador, vereador, ninguém percebe. Agora, corta a pessoa que serve o cafezinho para ver. Na hora vai descobrir que ela sumiu. Né? E aqui é o seguinte, como são as pessoas do telefone que fazem o contato entre nós e vocês, que estão aí na linha... Aí fala, vamos tirar esse pessoal daqui, porque ele não estraga o contato da gente com as coisas. Mas a gente arruma um monte. E quem entrou aqui foi o Oswaldo Barbosa, mandando bom dia, família Vivenciana. Parabéns a todos que organizam, promovem e participam ativamente nesse encontro dominical abençoado há 21 anos. Vida longa e sadia a todos. A Doli Cassal também está aqui, dando um bom dia. Vera Barbosa, bom dia, Vivencianos. Parabéns pelos 21 anos. O Cláudio está falando do aniversário do Mané, Antônia. Uhum. A equipe nota 10 do Vivência Espírita. Muitas bênçãos pelos anos de trabalho dedicados à evangelização e divulgação da doutrina espírita. Os domingos começam com alegria e esperança. Eu queria falar uma coisa aqui. A Antônia Varoto, ela é esposa do Tião Varoto, que atende o telefone. E foi ela que exigiu que ele viesse atender o telefone. Foi. Eu falei, eu quero que você exponha ele para atender o telefone. Acho que ela não sabia desse negócio, mas ela falou, não, ele tem que ir lá. Eu falei, não, a gente vai botar ele na mesa para poder ele ficar com a gente. Eu falei, não, eu quero ele no telefone. Eu quero ele lá no telefone. E acorda ele todo dia, empurra ele da cama lá. E fala, vai lá. Esse é um bom ou mau sinal, né? Não tem nada a ver, né? Mas o Rubem... Um grande abraço para a Antônia, viu, Antônia? O Rubem, maravilhoso como cresce a família espiritual do Vivência Espírita. Rejane Mota, bom dia, amigos, irmãos, queridos, e parabéns pelo belíssimo aniversário. A Yolanda, nossa irmã Yolanda, que está lá em Uberaba, parabéns a todos, que Jesus ampare a família vivenciana. Rejane Mota, mais uma vez, adoro esse programa e amo. José Carlos Oliveira, gratidão pela dedicação e comprometimento que a equipe desta equipe, que todos os domingos entram em nossos lares. Daniel Mello entrou aqui também, fala, cara, os amigos Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos, Tião, Cris e Piero, pelos parabéns e obrigado pelo seu trabalho. Hoje faço a questão de participar do sorteio, mas tem que falar qual o tamanho da camiseta, né? Se não dá pra... gostaria de saber como surgiu a ideia de criar o programa. Isso a gente já comentou, né? A Antônia colocou sugestão também que a Cris complete a bancada, permanente. Tota, jovem, que linda, mulher e cristã, perseverante. A gente pode tirar o Rodrigo também, né? Rejane Mota, bom dia, irmãos encarnados e desencarnados. Ieda Bastos, bom dia, vivencianos. Parabéns por todos esses anos, um programa muito esclarecedor dentro da ótica espírita. É um presente esse programa. A Ieda Bastos, que é irmã do nosso grande Helder Bastos. Rosilma Ferreira, bom dia. Gosto muito do programa. Valdeci, eu acredito que o podcast do Vivência Espírita se assemelha ao Pinga Fogo dos anos 70. Neste caso, todos vocês e seus excelentes convidados tentam ser um pouquinho do Chico Xavier nos iluminando. Obrigado, Valdeci. João Ramalho, dando talvez bom dia. Talvez a unha ali, ó. Talvez o cisco do pé. O Oswaldo Barbosa, o Rodrigo já falou lá. Do Chico. O Helênio Mônica... da Silva, bom dia, de Juiz de Fora. A Tina Neco, bom dia. A Vilma Aparecida dos Santos também. A Vera Lúcia Batalha também dando bom dia. Cleide Bessa, o Dinho. Dia especial para todos nós, pois a graça... pois graças à persistência e muita boa vontade de todos vocês dessa laboriosa equipe, incluindo patrocinadores, leva um aprendizado cristão. Lembrar da graça aí também, pô. Já falou Dung, da graça? Eu falei. Doutor Dung, bom dia, amados amigos vivencianos. Aqui em casa todos estamos acompanhando a transmissão. Muito feliz por me assistir. Parte desses 21 anos. E a Mônica Schneeman manda bom dia, amigos. Hoje é dia de festa, tá? Uhum. Gostaria de participar do sorteio aqui também. O Aécio tá fazendo uma pergunta, né, Carlinhos? Sim. O Aécio, depois a gente pergunta, então. O Maurício Tomé manda bom dia, muita alegria pelos 21 anos do programa, Vivência Espírita, parabéns aos pioneiros, aos colaboradores e a todos os entrevistados que fizeram aí farão parte dessa história linda. A Claudinha Ribeiro também entrou aqui. Bom dia, amigos vivencianos. Que alegria comemorar com vocês, queridos amigos, esses 21 anos de caminhada com Jesus. Esse programa maravilhoso que muitas vezes me amparou e me ajudou, me fortalecendo. A Célia Bila, nossa amiga Célia, bom dia, parabéns a essa equipe. A Claudinha Ribeiro, gratidão. Sempre morei muitos anos fora de São José dos Campos, mas sempre me sentia pertinho de vocês ao ouvir esse programa maravilhoso. Tudo bem, sempre que Jesus os abençoe, sempre para mais e mais 21 anos. A Claudinha morou muito tempo lá em São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte, lembra? Onde tinha o aeroporto. Foi aquele lugar que fizeram o aeroporto, quando mas fizeram não, estrada. Não tinha estrada para chegar lá. Vou chegar no aeroporto. Foi isso que aconteceu. O Carlão trabalha com o negócio de avião, desceram o avião lá, deixaram eles lá. Claudinha ficou um tempo antes de sair daqui? Como que a gente sai daqui? Não tinha estrada para chegar no aeroporto. Só de avião. Uhum. Por isso que devolveram o aeroporto e aí tiveram que licitar novamente. Cristina, bom dia amigos. E a Rosângela Dias aqui também entrou, parabéns ao programa Espírita e aos colaboradores que fizeram chegar até aqui. Deus abençoe hoje e sempre. Abraço ao Piero, já fui em uma excursão com ele, a Rosângela de São Paulo. Uhum. E o Ari deixou uma pergunta aqui interessante. Aqui. Tá, a gente faz depois. A Miriam Ui também entrou aqui dando os parabéns. José Magalhães, Rodrigo já falou. Maria Siqueira, bom dia. Alessandra Martins, ótimo dia para todos. Reino, bom dia, amigos e irmãos. Bom cumbeiros do rádio. Parabéns pelos 21 anos de aniversário. Deus, Pai, possa continuar abençoando para que esse trabalho se perpetue e continue sempre. Grande abraço. A Ilane Renault também dando um bom dia. O João Paulo entrou aqui de novo, vou dar uma parada aqui. Não, dá para ir até o fim. O João Paulo, aqui na nossa região tinha um programa espírita que ia ao ar por uma determinada TV que uma igreja evangélica pagou 10 vezes mais o valor para tirar o programa do ar, ou seja, comprou o horário. Legal, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje a emissora é evangélica. Paulo... a Paula Cristina Leal, bom dia. E, não é, e lembrar que a gente não está falando mal dos evangélicos, não, né? Não, de jeito nenhum. Não, pelo contrário, nós estamos falando que a maioria dos nossos ouvintes aqui são católicos e evangélicos. Sim. A maioria, pode ter certeza. Espírita é uns 30%. A espírita talvez seja esses que ligam direto para a gente aqui, que estão o tempo todo se comunicando com a gente. O resto, o resto é de outras denominações. Aí tem vergonha de falar, não fala. Mas não perde o programa antes de ir para a missa, né? Arlete, a mãe girafa, admiro demais esses homens que não desistem. O bom humor de vocês chega a Deus. Sempre digo que a maturidade é luz. Gratidão. A gente fica torcendo para esse humor da gente não chegar a Deus, não, senão a gente não vai ter nem chance de chegar lá perto. Né? Ele vai falar: esse cara só fala bobagem, eu não quero isso aqui, não. Eu já ouvi, pô, programa tão sério, vocês ficam fazendo piada lá, pô, nossa senhora, que a gente já ouviu de cada reclamação aqui. Vocês não deixam os ouvintes falar, pô, não deixam os entrevistados falar. Não deixam falar, não é nada. Para com isso, tá parecendo o Faustão. Vamos lá. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo, para trazer vamos, mas é legal falar aí depois, a gente voltar com a pergunta a pergunta do Ari, que é bem legal, né? Mas ele fala que manda bom dia, família vivenciana. Sempre me emociono toda vez que vou ao estúdio participar deste abençoado programa. Uma vez me chamou muita atenção foi a presença do amigo espiritual Luiso Petit. Em cima do que o Rui falou, né? Podemos dizer que foi ele quem primeiro desenhou os alicerces deste programa, que todos admiramos há 21 anos. Deixa essa pergunta. Vamos fazer um intervalo? Vamos. A música que nós vamos colocar aqui é a música Brilhe a Vossa Luz com Carlinhos Conceição. Vamos lá. Eu já volto aí depois dos intervalos. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. gestos meus, mover como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final, o que ficou, o que expirou. Construa conquista de cada um. Há um pai sempre eterno, um rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Hoje o nosso tema é 21 anos de programa Vivência Espírita. E a equipe aqui do Vivência Espírita que está fazendo o programa de hoje. Agora nós estamos aqui com a Zorilda, que hoje nós perdemos uma ouvinte assídua, que é a Zorilda, para estar aqui presente com a gente. E nós temos a Fernanda, que esteve aqui com a gente domingo, mas hoje ela retorna porque ela tem uma mensagem para ler aqui no programa. Jorge, Zorilda, bom dia. Bom dia a todos, os que estão aqui e os que estão lá fora. Muito obrigada pela gentileza de eu ser convidada para falar alguma coisa. Eu não estava esperando, mas ordem é ordem. E a gente tem que cumprir, porque senão é pior para a gente, né? Mas está tudo bem. Eu estou muito feliz de estar aqui. E o que você pode falar do nosso programa, que você todo domingo... Sou assídua. Assídua. Desde quando começou lá atrás, né? Lá na Bandeirantes. E a gente está sempre a ouvir, né? A não ser quando eu não estou aqui em São José, né, que eu não tenho essa oportunidade, às vezes saio um pouquinho de férias, mas eu estando aqui em São José dos Campos, eu sempre, eu não preciso eu ligar para dizer que eu estou aqui, mas eu sou assídua a esse programa, graças a Deus. Me sinto bem, me sinto feliz. Nós estamos também com o Tião Varoto, que nós deixou o microfone, deixou o telefone para vir aqui também falar alguma coisa. o Tião, ele poderia falar alguma coisa, Tião? Sempre possível, né? Mas fala no microfone. Bom dia a todos, aos vivencianos, aos nossos amigos que estão conosco todos os domingos. Pois é, então, eu tive a oportunidade, né, e a sabedoria de aceitar o convite, né, para colaborar aqui na rádio. Então, já se vão 4 anos, eu acho. Né? É 4 anos? Desde o 2017. A primeira camiseta que eu tenho é de 2017, da comemoração, né? Então, desde então, tenho me empenhado. Às vezes, como a Zorilda comentou, as nossas compromissos outros, né, acabam nos tirando meio do ar, mas na medida do possível e sempre de uma forma, vamos dizer assim, prioritária, né, a gente tenta vir aqui na rádio para colaborar, né? É sempre muito gostoso o ambiente, né, a energia que flui aqui nesse ambiente é muito bacana, é muito legal. Não parece, mas faz 5 anos. Já faz mais de 5 anos que a gente inaugurou o estúdio Chico Xavier. Aqui? Foi em 2019. 19. Já faz mais de 5 anos que a gente inaugurou o estúdio. Eu sou ruim pra não, então foi 19, que eu. Foi, não é 17. É, eu não, falei 17, errado. Não. Não, 17 já tá em camiseta, mas. Antônio ganhou a camiseta. O tempo voa, voa, voa. Só para esclarecer, o Tião Varotto, ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Há quantos anos, Tião? É desde 82. Desde 1982. Daqui a pouco eu vou ser colocado para fora. Né? Entra então, compulsória. Quando a Antônia veio falar, oh, não tem um lugarzinho para você colocar o Tião lá para trabalhar? Só tem telefone lá, né? Ah, então eu vou falar com ele. E ele, então, atende... Engenheiro aeroespacial atendendo o telefone. Tem que fazer alguma coisa de útil, né? Mas você nunca recebeu nenhum telefonema extraterrestre aqui, não, né? Não, ainda não. Não, mas ele mantém só os contatos lá no trabalho. Não dá para misturar. Essa atividade é muito mais nobre que qualquer outra, né? Então... Teve na Índia, né, no lançamento do foguete. Já se vão 4 anos. O satélite genuinamente brasileiro, né? O Brasil tem vários satélites comprados, né, do exterior, feitos em parceria com a China, e a gente fez um nacional, né, completamente projetado e fabricado aqui no INPE. E foi lançado em 28 de fevereiro. De 4 anos atrás. Então, nesse 28 de fevereiro agora, o satélite completa a sua vida útil, que estimada, né, de 4 anos. Mas está ainda muito bem. Deve durar mais 4, com certeza. E deixa eu aproveitar e perguntar para você, já que a gente está tendo essa oportunidade, né, de te entrevistar, né, que não é raro, né? a gente sabe que o Brasil, ele sempre, no início de 2000, ele estava à frente de todas as iniciativas, era exemplo para o mundo em termos de ações aeroespaciais, né, e tudo mais, tanto que a Índia veio aqui no Brasil, copiou o nosso programa aeroespacial e cada vírgula implantou lá na... E hoje eles estão à frente de todos, copiando o nosso programa aeroespacial. E houve um grande desastre, né, que foi o desastre lá que matou muita gente, eu acho que muitos amigos seus morreram, né, nesse desastre. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, né? Que atrasou. O atraso não se deu exatamente só por isso, né, Rodrigo? É questão de essa área. O Brasil é um país muito diverso, né? E os recursos são finitos. Então o governo tem esse programa, né, que chamava na época MECB, Missão Espacial Completa Brasileira. Foi, inclusive, neste contexto, nesse programa, que eu fui contratado no INPE. Né? Mas os investimentos são sempre limitados, né? Então, o recurso para essa finalidade era dividido entre o INPE e o CTA. Na verdade, o CTA na figura do IAE, né, o Instituto de Atividades Espaciais, que era o responsável por projetar, desenvolver e construir o foguete que lançaria o satélite que a parte civil faria, que era o INPE. E isso foi durante um certo tempo, né? Mas notadamente, fazer a parte, imagino, né? Eu não sou especialista em foguete, mas parece muito mais perigoso fazer, mexer com propelente, com coisas que são explosivas, né? Do que exatamente você fazer um satélite, que é um artefato eminentemente, apesar de ter combustão também, mas é um outro tipo de combustão, né? Um sólido, né? Isso, não é um propelente sólido, né? Como a maioria dos foguetes são, pelo menos nos estágios preliminares, né? Assim, no primeiro, segundo estágio. E essa era a configuração do VLS, né? O veículo lançador de satélite projetado aqui. E, infelizmente, naquela ocasião, a gente já tinha integrado o satélite no foguete, estava tudo certinho. Estava sendo feito, era uma sexta-feira, e estava sendo feita a contagem regressiva, a simulação da contagem regressiva, porque no sábado seria o lançamento, a janela de lançamento estava para o sábado. E aí, na hora do almoço, né, foi que aconteceu esse infortúnio, né, uma coisa bastante chata, porque com certeza, quando a gente viu que o foguete pegou fogo presa na torre, a gente falou, com certeza, alguns, né, amigos desencarnaram, porque estavam trabalhando lá, né? Então foi de fato, acho que 21 ou 24 pessoas, né? 21, né? Que acabaram sendo vitimados, né, nesse evento. Mas é uma coisa que... E grandes amigos seus, né? O pessoal do INPE não tinha ninguém. Porque a gente mais GTA, é mais o pessoal do IAE. Que conhecia mais o pessoal. A gente conhecia porque a gente tinha relação, né, com eles. De trabalho. Aí morreu um amigo de infância meu lá. Amigo que trabalhamos junto há muito tempo. Não, pessoal, muita gente conhecida. Porque a gente tinha uma relação com eles do tipo, você não tem o foguete e o satélite separado, na hora que você vai... Na hora que você vai integrar essas duas coisas, você precisa ter toda essa interface sendo de engenharia, sendo checada, sendo conferida. No caso, o satélite já estava no foguete. Já estava instalado no foguete, só estava esperando os ajustes finais. Exatamente, por motivo de segurança, né? Como é feita essa logística? O satélite, ele é montado no quarto estágio do foguete. E esse quarto estágio, na verdade, tem só uma eletrônica. No caso do VLS, não tem propulsão. Tem só uma propulsão pequenininha para minimizar problemas dessa natureza. E aí, esse quarto estágio, junto com o satélite, é montado no foguete, né, no resto do foguete. São 40 toneladas de combustível. É muita coisa ali. 40 toneladas? No caso do VLS. E é umas borrachas grandonas, né? Os tanques, né? Pega quatro tanques, né? Que tem no foguete. Aqueles negócios grandão são os tanques. E ali dentro vai o combustível. O combustível é uma borrachona. É uma borracha. Não é gasolina, não é nada disso. É uma borracha geral. E é assim, interessante que como eu trabalhei com auditoria, né? E a gente fazia fiscalização, às vezes eu ia fazer a fiscalização nessa área, no IAE, em algum lugar. Isso aí não é segredo falar, não, né? A gente fazia na usina, que era feito combustível lá na usina, porque não podia fazer dentro do CTA, né? Era longe, a usina é fora, para poder, se acontecer algum acidente. E eu lembro uma vez que a gente estava com... Centro Técnico Aeroespacial, para quem não conhece. O engenheiro Saboia, né? Você deve ter lembra dele. E a gente estava lá, eu estava olhando a quantidade que tinha, se o estoque estava certo, aí ele pegou um pedaço de borracha. Ele falou, Jorge, isso aqui é o combustível. Aí saímos lá fora, longe, ele falou, agora põe fogo no combustível. Põe fogo aí. A gente acendeu o isqueiro e colocou fogo, fez assim, pof! A borracha desse tamanho sumiu na hora. Aí eu falei, então não tem perigo lá? Lá, se pegar uma faísca lá agora, ele falou, se pegar uma faísca, você só faz, Pai Nosso, mais nada. Não dá tempo de mais nada. Não dá tempo de mais nada, mas só acaba tudo. Não dá nem para correr. Desintegra tudo. Então, por quê? Por isso que tem aquela explosão na hora que o foguete sai, que ele pega de uma vez. Ele não vai pegando devagarzinho igual pólvora, igual gasolina, não. Por exemplo, não vai ficar queimando igual gasolina, ele pega de uma vez. Aí manda todo mundo para cima. E foi isso que aconteceu, infelizmente, ali. Um pegou uma faísca, alguma coisa, pegou fogo ali. Alguma coisa ignitou, né? Um desses estágios de combustível sólido. E uma vez começada a combustão, ele não tem como parar. Ele não para, como o Jorge falou, ele começou, ele vai até acabar. E, enfim, foi um negócio muito triste. Outra coisa, a gente fica falando isso do nosso país, parecendo que nós somos fracassados. Pelo contrário, Em um monte de país aconteceu isso. Agora muitos, mesmo aconteceu com o Elon Musk. Com o Elon Musk mandando o dele para o espaço, acabou. Não foi, tem a ver o que você acabou de falar. Não foi isso que impediu o programa ou que acabou com o programa aeroespacial. Você falou que os recursos são finitos, aí são destinados para outras coisas. E o programa, a Índia, né? A Índia também tem recursos infinitos. E também tem as mesmas dificuldades que a gente tem com um país subdesenvolvido. E muito mais, porque tem muito mais população. Tem quase 2 bilhões de pessoas aqui, são 300 milhões. Tem muito mais gente passando fome lá do que aqui. Aí a pessoa fala, pô, mas você vai destinar um dinheiro para fazer foguete em vez de comprar comida para as pessoas que estão precisando? Que é a mentalidade pequena que a gente tem aqui, né? E lá... eles tinham um problema de abastecimento de água. Tinha muito lugar que as pessoas não tinham água. Água. A condição ainda é um país muito particular. E o programa espacial deles conseguiram mapear as águas e redirecionar as águas para chegar. E hoje eles não têm problema de abastecimento de água ou falta de água para as pessoas por causa do programa espacial. Ou seja, o investimento que a pessoa deixa de fazer num programa espacial, né? Por questão de outras coisas, né? pode evitar que as pessoas passam fome. Toda a ciência que trabalha na fronteira do conhecimento, né, Rodrigo, ele tem esse... Quer dizer, a parte eletrônica de telecomunicações, etc., foi beneficiado pelas questões que foram desenvolvidas, soluções que foram desenvolvidas tecnológicas, né, para a questão de comunicação de sondas com a Terra, né, de satélites, etc. O Velcro, o negócio que a gente usa, né, isso aí, pô, foi desenvolvido para espaço, né, para fazer, para prender as proteções de contra o calor, né, porque o satélite lá no espaço ele fica muito vulnerável, né, ele fica na parte iluminada da órbita, ele chega, experimenta temperaturas na ordem de mais de 100 graus. Na parte escura, porque ele fica girando em torno da Terra, certo? Então, metade da órbita está iluminado, metade está na parte escura. Na parte escura, vai para menos 80. Então, quer dizer, fica um gradiente de temperatura da ordem de 200 graus entre menos de uma hora, né? Então, ele fica nessa oscilação. Então, você precisa proteger essa estrutura para ela sobreviver um tempo lá, né? Senão vai ser fulminada rapidamente. Então, esses materiais... A própria bateria de lítio, coisas que, né, foram desenvolvidas para aplicações espaciais foram customizadas para a parte civil. E chama de subproduto, né? Chama spin-off, né? É uma deriva, não era o objetivo final, mas foi beneficiado por aquilo, né? Então bem prático, né? O Tião, ele fala tecnicamente, é mais difícil a gente entender. Agora, a gente, como não entende nada da técnica direito, a gente acaba falando na prática. Por exemplo, você pega aquele bicão do foguete lá, aquele ali é um aço super poderoso, mas ele tem que ser bem levinho, bem leve. E o aço que foi desenvolvido aqui, né? Foi desenvolvido para isso, para proteger o satélite que está ali dentro daquele bico, o satélite está por ali. Então, quando ele vai entrar em órbita, pega fogo aquele negócio. Então, o satélite tem que estar protegido ali dentro. Então, aquele aço daquele bico, por exemplo, ele foi desenvolvido aqui no Brasil propriamente para poder segurar. Então, esse aço está sendo desenvolvido nas indústrias. Então, o aço principal, o aço mais leve que existe nas indústrias, foi desenvolvido por causa do foguete. Então, é isso que a gente chama de subproduto, é isso que o Tião falou, que você está cheio de coisas que nessa pesquisa que foi feita o tempo todo, já está aí na área civil... sendo, né? Olha quem chegou aí, que não pessoal é fundo, todo. Que não é fundo perdido, né? Quem chegou aí agora? Sendo utilizada. A Antônia chegou aí também para falar pouquinho. Antônia ficou preocupada que ela quer levar o Tião embora. Falaram tanto no cara do telefone hoje que ela resolveu ouvir. Atrás aí, ó. Mas viu, Rodrigo, você falou... E quem mais chegou aí também? A Bruna... A Luísa, o Luiz, a Bianca, só o Bernardo que não veio. Ah, o Bernardo tá na casa do caminho. Ele faz o. Hoje ele participa da assistência lá. Ah, o Bernardo tá aí? Não tá, tá. Foi na casa do caminho. E o resto do pessoal, todos vieram aí, muito bem. Só para finalizar, Rodrigo, a Índia, com relação à Índia. Bom, a questão dos investimentos, e você falou que o pessoal olhou como o Brasil fez, né? Copiou, né? Que na verdade o jeito de fazer não tem muita diferença, né? isso tem normas que é possível chegar. Então, mas o que aconteceu foi que a própria China, né, hoje que lança, né, voos tripulados, na década de 80, quando teve o primeiro satélite em parceria com a China, eles não tinham essa capacidade. O Brasil estava tal e qual com eles, né? Só que o que acontece é que, com o passar do tempo, decisões de âmbito de governo, das esferas pertinentes, políticas, né, acaba tomando decisões que nem sempre as frutificam, né? E aí o que acontece é que acaba atrasando, vai. Mas uma particularidade com relação à Índia que você falou, olha só, a gente ficamos lá, né, um tempo para fazer esse lançamento, há 4 anos atrás, e um rapaz novinho lá, ele devia ter menos de 30 anos. Como o pessoal do INPE fica, por exemplo, full time para fazer no menor tempo possível a integração do satélite no foguete, né? E antes de fazer isso, tem que fazer um monte de teste para garantir que o satélite esteja operacional, porque não dá para fazer manutenção, tá certo? Lançou, funciona. Se não funcionar, perdeu. Então, quer dizer, tem que garantir, tem que se acercar de todas as situações para que aquilo seja lançado da forma correta e esteja funcionando. Um rapaz novo, como eu disse, ele... às vezes o pessoal fazia um café lá, e o café brasileiro cheira muito bem, né? E o deles não cheira, tem esse... Cheira bem, tem um gosto bom. E o da Índia não tem nada a ver com isso. Mas eles conheciam o café brasileiro, não sei de onde. Café, não sei o quê. Aí convidaram o rapaz para tomar um café, que era um parceiro lá, ele cuidava da parte de TI. Certo? Da rede que a gente usava ali no ambiente de teste. E gosta pouco de café, né? E aí ele olhou uma coisa e falou, não, isso aqui é um micro-ondas, né? Falou, é um micro-ondas. O rapaz trabalha com foguete de última geração, lança um satélite com a precisão de alguns metros em relação àquilo que foi especificado nominalmente. Conhece matemática como ninguém. Né? Trabalha nesse contexto todo. E ele nunca tinha visto fisicamente o micro-ondas. Então, quer dizer... Discrepância, né? O pessoal da Índia parece que eles precisam de muito pouco para viver, sabe? Esse que é a verdade. Então... É porque lá tem um calor de 40 graus, coloca ela para fora, já... Enfim, é muito diferente. Culturalmente é muito diferente. E eles se dedicam muito, né? É uma dedicação então, isso mostra o quanto que eles têm desafios ainda, né? Como Báscara. Como eu tava andando lá na base, sabe? Aí vi lá um prédio lá, Bhaskara, o cara que... O Bhaskara era o indiano, então, né? É o cara quem fez a fórmula de Bhaskara é indiano. Então. Eles são super avançados em matemática. Matemática eles são muito bons. Bom, então só nisso, mas enfim. Legal. Espiritualmente também, né? Eles têm, apesar de terem um monte de deuses lá, né? Coisa, mas eles têm uma parte... espiritual, assim, que é um respeito, na verdade, sabe? A gente tem que chamar o Tião só para um programa, né? Exatamente, ele já fez, mas tá na mais um, né? Mais um. Eles conseguem conviver com aqueles montes de deuses, né? Só pra gente falar sobre respeito, programas espaciais e espiritualidade. Ó, fica aí, Rui, a dica aí pra gente. O lançamento de foguete desse, do satélite, já identificou algum espírito? Fica pro próximo programa. Fica pro próximo programa. Acompanha a gente, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. O Tião vai revelar se já teve contato. Extraterrestres ou então espirituais na hora do lançamento do satélite. Ative o sininho, se inscreva agora no canal, que quando a gente for falar sobre esse assunto, vocês vão se informar. Pessoal, muito bacana participar com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. E a gente está torcendo que esses foguetes dão certo, porque a gente tem tanta vontade de mandar tanta gente para o espaço. Pois é a oportunidade. Exatamente. Acho que é por isso que eles não faltam verba direito. Os primeiros que vão para o espaço. Não, candidato que não falta. Candidato que não falta. Muito obrigado, pessoal. Legal, Tião. Obrigado, Tião. Deixa a Tônia vir também. Mas enquanto isso, a gente vai falando com a Fernanda, não deu nem bom dia, né? Eu estava deixando a Fernanda para o final. Final. Sabe que ela tem uma mensagem para trazer para a gente. Isso, mas pelo menos bom dia para ela dar. Ah, sim. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu quero agradecer o convite, né? Eu sei muito bem porque eu estou aqui, porque semana passada... Eu participei, o Ibope, né? Falei, então vamos colocar foi Fernanda. Foi o melhor programa do ano. Foi. Foi o melhor programa. Aí vocês resolveram me convidar, né? Aí o Hélio vai achar ruim, falar, quer dizer, na hora do bom, bem bom, vocês não me chamam, só me chamam na hora que não tem ninguém para ir. Né? Só pra tapar buraco, é isso. Exatamente. Só pra tapar buraco. Mas, ô Fernando, você tem alguma surpresa pra gente aqui? Porque o Jorge falou que você teria uma surpresa para dizer a respeito da mensagem que você viu do programa, para o programa Vespia. É, então, quando eu fui psicografar a cartinha, eu achei assim bonitinho. A Marcela ficou assim na parede, ficou a Marcela, o Helder, o Dodô e o espírito que escreveu. E a Marcela falou, mãe, adivinha dos quatro aqui quem vai escrever. Brincando, né? Que a Marcela sempre faz tudo com, assim, espontâneo. Eu já imagino. Quem? O Helder. Não, foi a mãe do Jorge que escreveu. Olha só. Nossa, o óculos. Mas o Helder queria, com certeza. Então, os quatro queriam. Então vamos à mensagem. Tem um fundo musical aí pra gente. Peraí, tem. Abrilhantar essa mensagem? Tem sim. Ao meu filho Jorge Augusto e irmãos, mais um dia de paz, de alegria e muitas participações aqui comigo. Não preparei palavras elaboradas, escolhi falar com a humildade do meu coração. Que vocês prossigam, encontrando apoio e estímulos, deixando marcas de um trabalho de equipe, contando com a bondade de todos. Meu filho, vocês assumiram um compromisso, espalhando esperança, envolvendo os irmãos com amor, tocando a alma, muitas vezes tocando a alma. Muitas vezes mostrando novas oportunidades para quem estava com os olhos vendados e aqui receberam amparo. Parabéns, meus amores. Caridade é sempre felicidade, chegando ao encontro de alguém. Desejo energia, desejo força e a vida prossegue. Muitas realizações, hoje e para um futuro. Tenho um filho que consegue, depois de anos, deixar-me emocionado. Você ainda tem um tempo bom de estadia na Terra, mas saiba que eu estarei a te esperar quando sua hora chegar. Por enquanto, eu vou te amparando. Sinto muito sua falta. A sua ternura me dava alegria em viver. Suas tarefas ainda são extensas. E com o tempo, realizações estão se aproximando e você vai agradecer o tempo que não foi perdido. Desculpe, filho, por eu escrever chorando. É que o amor vai nos unir sempre, porque é a base da vida. Eu te amo. Você sempre me respeitou, fez preces direcionando a mim, e se eu pudesse, eu abriria tantos outros caminhos, mas não tenho permissão para interferir. Ser mãe é amar em excesso. Não temos a medida e, por vezes, perdemos a noção em proteger nossos filhos. Nessas palavras, quero consolidar com amor nosso encontro. A Marcela, que está próxima, deixa com seu sorriso de uma menina, de uma linda menina, que acalenta e parabeniza todos os tios por terem percorrido essa estrada abençoada por 21 anos. Ouço o pensamento dela, pedindo que continue vivendo ou vibrando pelo bem. O Dodô esperando sua vez para finalizar com suas palavras, querendo agradecer seus pais por tudo. E é reconfortante estar entre vocês. Deixo um abraço e agora peço que continue espalhando neste domingo alegria. Beijos e Deus te abençoe. Filho amado, sua mãe Joaninha. Foi surpresa também para mim, não sabia que era ela não. Né? Obrigado. Obrigado a toda a espiritualidade aí, né, por essa mensagem pra gente. E eles estão aqui, tô sentindo, tô bem assim, gelada, né, do jeito que eu fico, quando eles estão próximos. E faz 15 anos que eu acompanho o programa. Quem chegou aqui também foi a Antônia. Antônia resolveu vir, Antônia? Parece que a gente tava... Não, tava programado, eu falei pro seu Rui que eu viria, mas é que a casa tá cheia, né? Os filhos vieram de São Paulo, a casa tá cheia, aí nós viemos todos aqui. Pô, já traz todo mundo. É, que legal. O Bernardo que tá nas tarefas dele lá na Casa do Caminho. Mas, Antônia, o que, que você poderia falar do nosso programa? Porque você também tá sempre participando, que nem a Antônia é aquela que nem o Hélio, né? Que é aquela regra 3, precisou, convidamos a Antônia e ela vem com a maior boa vontade, né? E nós temos colocado uma série de missões meio espinhosa para ela, que é justamente falar das pessoas A última parte foi Dom Pedro, né? A última, foi Dom Pedro. Mostrar a beleza que foi Dom Pedro II para o nosso Brasil. Eu com Ari Rangel, né? Um querido. Foi um presentão. O que eu tenho para falar do programa? Primeiro que, nossa, admiro muito esse trabalho, admiro a equipe. São todos meus amigos, graças a Deus, né? Então, e tem uma memória desse programa, não sei se o senhor Jorge vai lembrar, da primeira vez que eu vim. E faz quase 2 décadas, eu vim falar de matrícula para os alunos do ensino fundamental e a garantia de matrícula para os alunos, as crianças de educação especial. E o senhor Jorge olhava para mim e falava assim, mas é esse o assunto? Mais ou menos assim. Ele olhava e ele fazia assim com a cabeça, mas é... Foi assim, o seu Rui conversou, eu falei, seu Rui, eu só vou lá se for para falar da matrícula, porque eu cuidava da matrícula na Secretaria Municipal de Educação, a gente estava implantando a matrícula unificada. É sério que vai ser esse tema? Então, o tema não foi... o seu Rui apresentou o tema mais ou menos assim, ó, nós vamos falar das crianças, da educação, do direito, a vaga, e olhava para o seu Jorge. E eu não entendia que ele se conversava. Conversavam dessa maneira, né? Pelo olhar. E o seu Jorge não tinha sido muito bem avisado, acredito eu. A música do seu Jorge aí também. Porque ele olhava para mim com o olho extremamente assim, do tipo, que hora que você vai entrar no assunto do programa? Até que eu falei assim, a gente tem que garantir para todo mundo, né? A educação, que é o que transforma o homem nesta encarnação. Aí ele olhou para mim e falou... Mas aí eu lembrei de você, né, também, né? Ah, sim, aí ele falou... Aí nessa conversa toda, ele lembrou... Você não deu aula no Mariotto? É, foi no Mariotto. Eu falei, dei. Você deu aula para minha filha. Aí ele já entregou a idade e tudo. Eu falei, nossa, eu tô... Aí Você vê que a gente se prepara muito no programa. Aí a Zorilda vai entender bem, né? Conclusão, eu estava... com o microfone, do lado de um pai de aluno, que eu não sabia como é que era o pensamento a respeito da professora, aí já começa... Eu falei, nossa, comecei a apanhar já, porque o assunto era matrícula, que já não era esse que era o combinado. Mas, enfim, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim falar daquilo que eu amo de paixão, que é a educação, vim falar das crianças, do direito das crianças ao estudo, né? E a gente estava ampliando... A oportunidade e garantindo o direito das crianças de educação especial. E aí a gente entendeu também que este programa, ele evangeliza e ele fala da doutrina espírita quando ele também informa aos ouvintes, né, os bons caminhos desta existência. Por que não falar de matrícula? Por que não divulgar isso, que era um direito das crianças, né? Principalmente de educação especial, que é a área que eu sempre trabalhei. Então, falou do Ari, o Ari é professor de crianças especiais. E a gente veio se encontrar aqui no programa também, né? E, então, essa foi a minha estreia nesse programa há muito tempo, em outras casas, aí depois eu fui indo devagar, e o seu Rui descobriu que eu gostava de estudar e pronto, aí... Não, Falar em Ari, ficou a pergunta do Ari pendente aqui também, né? É interessante saber que a Antônia conheceu o Tião no encontro de jovens espíritas. Eu conheci o Tião em Ilha Solteira. Ele estava solteira. Sim, nós éramos extremamente jovens. Se eu ficaria muito, muito preocupada se minha filha ou meu filho com 20 anos de idade falasse, nossa, tô namorando, e é sério, é para casar, porque foi com essa idade que a gente se conheceu. E ele era estudante, fazia faculdade, eu já era professora, já dava aula, me formei muito cedo. E eu trabalhava no Centro Espírita Carbar Schutel, em Ilha Solteira, e a mocidade era responsável pela sopa do domingo, que era distribuída à comunidade com evangelização. e ele passou a ser voluntário para fazer sopa. No, foi assim que ele se aproximou bastante da doutrina e conheceu, ele fazendo sopa de manhã no domingo. Então você já era espírita e ele já, não? Já, minha família é uma família espírita. Meu pai era espírita, minha mãe, então... embora eu tivesse você que levou ele pro mau caminho, é isso? Cara dele. Mas nós estávamos comentando aqui que de 6 pessoas que atendiam o telefone, faleceu, né? Você, quando pediu pro Tião vir aqui no... Eu não sabia dessa história. Mas segundo o pessoal fala, você exigiu que ele viesse para o telefone. Não, foi com essa intenção, né? É. Mas você não acredita que existe recorrência, né? As coisas mudam. Uhum. Não, mesmo porque todos nós iremos um dia, uhum. Não é assim? É. Não, não existe ficar para semente, não existe... Né? Então, pode ficar sossegado, dessa quantidade de gente no telefone, 2 ou 3 ainda estão por aí. São só isso, os outros que foram. Então, Jorge. Isso. Mas a vinda depois... dele para cá foi muito bonita, porque ele começou a estudar a doutrina já de uma forma disciplinada, né? Uhum. E eu falei, você precisava trabalhar. Ele falou, onde? Eu falei, lá na rádio, a rádio está precisando de gente. Uhum. E estava mesmo, né? Ele falou, mas na rádio fazer o quê, né? Não, ele já entendeu que era aqui, era a rádio. Eu falei, para atender telefone. Ele falou assim, atender telefone? Eu vou dar conta? Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Vamos ver o que você faz hoje, né? Qual é o seu currículo aí? Quais são as suas atividades? Aí, um currículo brilhante. Falei, você acha que com esse currículo você não consegue atender? Não, mas não é isso que eu estou falando. As pessoas vão conversar. Olha a preocupação, as pessoas vão conversar. Falei, que bom, esse é o seu trabalho. Mas depois do comentário hoje, que vários desencarnaram, ele ficou com medo e colocou eu. Eu que estava atendendo o telefone. Então, se eu for na frente, já sabe. Já viu, né? Precisa não, descobrir o que é isso. E foi ótimo, porque os que passaram aí tinham uma dificuldade aí também, né? É normal, né? Todo mundo tem. Aí ele, tá, mas o Rodrigo não tá abrindo aqui. Eu falei, ó, você é engenheiro espacial, cara. Faz aí acontecer esse negócio aí. Aí ele dá um jeito e faz acontecer. Exatamente, né? Então, é uma alegria, né? Eu escutei que vocês falaram que eu chamo ele de manhã no domingo para vir. Não chamo, não. Muito pelo contrário, né? Ele vem com muita alegria. Ele... A família toda entendeu que ele tem esse compromisso de domingo. E a gente fica muito feliz porque ele está feliz. Então, quando a pessoa está bem, está fazendo aquilo com carinho, com amor, né? Todo mundo no seu entorno recebe essa mesma vibração. É. Então, a família recebe essa vibração de amor, de carinho, de respeito que ele tem pelo programa, porque ele falou que aqui é o melhor curso de todos que ele está fazendo, ele já fez, esse daqui é o melhor. E a gente sabe que é o melhor mesmo, porque todo domingo é um assunto novo, né? E quando o assunto se repete, quem vem conversar sobre ele traz sempre dados novos ou traz... detalhes que a gente não havia prestado atenção, ou no livro, ou em outras vezes, ou em outros programas, ou em outras palestras. Então, e é muito leve tudo aqui, né? É tudo muito leve, é tudo muito casa de mãe. A gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode rezar, a gente pode contar a novidade, porque aqui ninguém vai julgar, aqui ninguém vai te prejudicar, aqui só vai acolher. Então... E você está como voluntária na Fraternidade Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E na Framan. E na Framan? E na Framan. Oswaldo Barbosa. Lá com Oswaldo, Cudinho. É. Oh, puxa vida. Então, você vê, e ela está fazendo escola de aprendiz, né? Refazendo, porque quando o Tião me conheceu, eu fazia escola, eu fazia o curso de médiuns e já havia feito a escola de aprendizes. Tem que refazer, deixa. Porque quem trabalha na UZI, né? Não é assim, eu acho que já a tem um recomendação espírito... da aliança. É. Então eu fiz. Gente, eu tinha 20 anos. Acham que a gente tinha alguma caderneta ainda? Não, né? Então, e aí. tivesse, era preta. Aí, não era azul. Era preta mesmo. Aí, conclusão. A primeira pergunta que me fizeram na fraternidade foi essa. Você tem a caderneta? É, primeira coisa. Eu falei, como? Depois de 40 e tantos anos, você quer que eu tenha a caderneta? Mas lógico. Quando que eu me aposentei, joguei as cadernetas tudo fora, não aguentava mais, né? A pessoa, quantas cadernetas você carregou nesses anos de professora? Tudo? Mas você não trabalhou? Eu trabalhei, mas eu trabalhava em casa, que era da USE, né? Trabalhei em Ilha Solteira, trabalhei em São Paulo, mas enfim. Quem tem esposa em casa já não precisa de caderneta. Uhum. E me afastei do trabalho na... Ela já lembra você, ó, esse defeito. É bom colocar o nome do Rodrigo tem que tá sempre na academia, conversar pai. No cantinho depois. Isso. Não tem, Osorio, não tem aquela conversinha que a gente tem que fazer no cantinho. Como diz os antigos, né? De pé de orelha, né? É de orelha. Olha a pergunta do Aécio. Quem souber entender a pergunta já responde, tá bom? Sabe-se que 21 anos terrenos são um piscar na eternidade. Muito bem. Como então enquadrar essa eternidade nos 21 anos do programa Vivência Espírita em cada um de vocês? Aí está falando em mim, no Rui, no Rodrigo. Aqui. Tá, então ele falou que 21 anos é um piscar de olhos, né? Então, diante da eternidade. Como você pegar a eternidade e enfiar dentro dos 21 e colocar dentro de cada um de nós, é isso? Não sei. Quer que eu leia de novo? Lê de novo aí. Sabe-se que 21 anos terrenos são um piscar na eternidade, claro. Sim, tudo bem. Certo? Então, 21 não é limitado, certo? Como a eternidade então é limitada. Enquadrar essa eternidade nos 21 programas Vivência Espírita em cada um de vocês? Não tem como, porque como que você vai pegar o infinito e enfiar no infinito? Não, a pergunta dele tem sentido, é nós que não entendemos. Vamos explicar. A nossa inteligência que é limitada. Aqui são três idades diferentes, certo? Que a gente observa que são três idades diferentes, mas que se une e sem... um querer concorrer com o outro. Não há concorrência. Não existe concorrência, não existe. E cada um tem suas limitações, cada um tem seus conhecimentos e a gente troca as experiências aqui, né? Então eu sei que 21 anos para mim é muito pouco naquilo que eu já vivi. Mas o que acontece? São experiências que o Rodrigo, por exemplo, é novo. Em 21 anos, para ele, é muita coisa. E para o Jorge, também tá mais ou menos. Agora, a gente observa que esses 21 anos... esses 21 anos não quer dizer nada, né? Porque é coisa que nós estamos aqui unidos, sem concorrência, sem briga, sem... Nunca tivemos nenhuma encrenca aqui, né? Nem tivemos nenhuma divergência. E estamos aí tocando... O programa Vivência Espírita há 21 anos, que não é nada. Para a eternidade, isso é um ciscozinho, né? Certo? Eu penso assim também. Mas o que nós contribuímos, né? Para a eternidade nesses 21 anos? Pode ser isso também. Talvez para nós seja importante assim, no sentido de crescimento espiritual. Mas pode ser que a gente está deixando uma sementinha aí na para cada pessoa que ouviu, para cada pessoa que assistiu o programa. Né? Então, daqui a mais 21 anos, alguma coisa que provavelmente a gente, o Rui e o Rodrigo não devem estar aqui, só eu. Então, o pessoal fala, aquele pessoal falou isso aqui naquela época. Né? Você vai cantar ainda, né? O pessoal falou isso naquela época, que foi interessantíssimo, porque tem coisas que são marcantes, né? Eu tenho um caso interessante, lá no começo, quando a gente ainda estava na Rádio Bandeirantes, que o Edson, amigo meu, o Edson que mora nos Estados Unidos hoje, o Edson parou para tomar um café naquela padaria ali no... naquela padaria perto do Proval, ali. Ele sempre parava ali na padaria, perto do Proval. Quente, né? Aí ele parou na padaria para tomar um café, e aí sentou, e sem querer, duas mulheres sentaram perto dele, assim, para tomar café também. Aí elas começaram a falar, e uma perguntou, como é que você está? Você melhorou, né? Aí eu falo, você estava com a depressão forte, você estava isso, você estava aquilo, você melhorou? Aí ela falou assim, olha, dizer que eu estou boa, eu não estou boa ainda. Mas já passei por tudo quanto é psicólogo, por tudo quanto é coisa que tem que passar. Mas o que está me ajudando mesmo é um programa chamado Vivência Espírita, que passa na Rádio Bandeirantes todo domingo de manhã. Aí o Edson falou que deu vontade dele pular da cadeira e falar: oh, são meus amigos que fazem, são meus amigos que fazem o programa. Então eu acho que isso fica para a eternidade, se servir de um exemplo. Eu acho que isso aí serve para pegar esses 21 anos nossos e jogar dentro da eternidade. Isso não dá para tirar de ninguém se a gente fez algum benefício para alguma pessoa algum dia. Então, se tem como os próprios ensinamentos de Kardec, se você conseguiu, nesses 21 anos, ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena, né? Já está integrado a eternidade nossa dentro desses 21 anos, ou esses 21 anos nossos dentro da eternidade. Não, e o nosso programa também não foi feito para ensinar espiritismo, né? Se as pessoas quiserem conhecer o que é o espiritismo, o que há necessidade de estudo, ele procura uma casa espírita, procura ler as obras básicas, e aí ele tem conhecimento. Aqui nós estamos aqui dando as pinceladas para que as pessoas saibam a beleza. Porque eu lembro quando nós começamos o programa aqui, uma pessoa chegou, veio falar comigo e falou: Rui, eu não sabia que a doutrina espírita tem tantas coisas bonitas como vocês falam lá no programa. Eu falei: nossa, e como tem coisa bonita, coisa de elevar o pensamento das pessoas, porque nós não trazemos aqui nenhuma mensagem negativa, preconceituosa, e o que nós procuramos trazer é justamente a beleza que existe nos evangelhos. Né? E a questão do trabalho, né, Rui? Porque o espiritismo tem muito mais a ver com o trabalho, sim, do que com só o estudo, né? É. Tudo é uma parte, né, do espiritismo, né? Que amai-vos e instruí-vos, né? O amai vem antes, né? E a gente toma Chico Xavier como exemplo, né? E a gente vê que ele passou grande parte da vida dele trabalhando, né? Sim. Então, se as pessoas querem entender o espiritismo, vai trabalhar, né? Vai botar isso em prática. Que é importante, né? Eu acho que é por isso que, pra gente, a gente ganha mais, quando eu tava comentando pro Petit. É. Porque a gente tá aqui podendo colocar em prática, divulgar o espiritismo, trabalhar, né? E fazer um pouquinho, né? Pro crescimento. É. Eu dei uma aula lá para a Ronália, um grande abraço para a Ronália, lá para Remanso, quarta-feira. Na Bahia. Na Bahia, né? O que eu fui falar justamente do servidor. Quer dizer, essa escola, esse aprendizado que a gente tem do espiritismo é para você servir em todo e qualquer lugar. E ser servidor nada mais é do que seguir as orientações do nosso grande e querido Mestre Jesus. Porque ele esteve aqui com a gente 3 anos que ele ficou aí trabalhando, foi sempre servindo, né? Isso. E é a única coisa que a gente tem certeza que, se a gente pedir para Deus, a gente recebe na hora. É a oportunidade de servir. Você falou: eu estou querendo servir, então pode começar agora. Deus dá isso para a gente na hora que a gente quiser. É. Né? Vamos lá para a pergunta do Ari também, Rodrigo? Você falou que tem. Vamos para a pergunta do Ari. Então, o Ari entrou aqui no WhatsApp, né, da rádio. Se vocês quiserem entrar no WhatsApp da rádio, tem o link aqui embaixo, é só entrar ou colocar o telefone, tá? Lembrando que a gente está sorteando a camiseta dos 21 anos, né, do programa. Então, aqui, para quem ligar aqui no 12-3921-3009 ou entrar no WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp, tá? E mandar mensagem: quero participar e falar o tamanho, né? Isso não adianta nada. Então, aqui o Ari, ele perguntou sobre o Aloysio Petit, né? Que, em cima do que o Rui tinha falado, né, no começo do programa, se podemos dizer que foi ele quem primeiro desenhou os alicerces deste programa que todos admiramos há 21 anos, né? A gente sabe que tudo acontece de lá pra cá, né? Começa de lá pra cá, se foi o Aloysio. Será que ele não está perguntando? Desenhou os alicerces. Mas será que ele não está perguntando como ele encarnado? Que o Rui falou aqui, que ele atrás já tinha esse ideal de fazer um programa. Como o senhor Obregón, por exemplo. Ele encarnou quando o Aloysio? Não, porque o Aloysio, quando ele estava encarnado, ele ia em quase todas as rádios. E tinha inclusive uma rádio que tinha um programa, que ele ia lá levar mensagem espírita. E eu lembro que ele estava lendo a mensagem, a pessoa ligou lá para o programa e falou: eu gostaria que vocês viessem fazer uma visita aqui para mim. E eu e a Luísa fomos fazer uma visita. O que acontece? Chegou lá a mulher com câncer no nariz, não tinha mais o nariz, e nós ficamos lá, ela falou, vocês não querem saber como é importante essa mensagem, porque é uma das grandes companhias minha, essa mensagem de conforto que o Aloysio traz. Todos, era quase todos os dias ele trazia, tinha um espaço reservado na rádio para ele trazer essa mensagem. Então era muito bacana. E ele ia em todas as rádios que ele era chamado para ir, ele ia sempre pregando a doutrina espírita, depois que ele foi ser vereador, né? E o grupo do, esse grupo mais antigo de São José, a gente conhece muito bem o pessoal da Aliança. Conheço depois que eu passei a conhecer mais o pessoal dos outros movimentos. Aí conheço muita gente. Mas, assim, quando nós criamos o programa Vivência Espírita, eu e Rui, o Sr. Obregon, que naquela época já devia ter uns 90 anos, o Sr. Obregon, que era muito meu amigo, né? Ele e a dona Ibrantina, a esposa dele, ele chegou para mim e me parabenizou, dizendo que há muitos anos eles tinham esse ideal de fazer um programa de rádio assim, e a gente tinha conseguido, eu e o Rui tinha conseguido fazer isso. Então, eles já pensavam há muito tempo. Eu penso que quem desenhou a Alicerce foi eles mesmos. E depois a espiritualidade pega a gente que é mais maluco assim e fala, vai agora vocês e fazem, né? É, não deu para eles fazerem de alguma maneira, mas eles fizeram muita coisa boa assim, antes de um programa, né? De um programa de rádio. Porque se a gente for lembrar, ali em 2004, a gente conseguiu alcançar as pessoas através do rádio, da rádio AM, né? Não era nem FM, era da rádio AM que a gente conseguia atingir Taubaté, Caçapava, Jacareí, todos esses lugares aí. Então era um marco, foi um marco para nós aqui na cidade fazer, criar um programa espírita, que a gente não tinha nem ideia também naquela época, eu e o Rui, que a gente ia passar tantos anos aí juntos, né? Agora, o segredo nosso é a falta de interesse particular. Nosso interesse é sempre coletivo. Nós nunca quisemos aparecer durante todos esses anos. Nenhum de nós quis ser melhor do que o outro, nenhum de nós quis ser melhor do que os nossos convidados que vêm aqui, nenhum de nós quis ganhar nada financeiramente, nem usufruir da nossa imagem para poder querer ganhar alguma coisa, porque a gente está aqui. Nem para ganhar seguidores. Nem, né? Nada. Nem para ganhar seguidores. Né, que tem. É isso. Então, eu acho que o segredo é esse. É assim, muitas vezes eu conversei com o Rui. O Rui fala assim, poxa, Jorge, parece que a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas já querem ajudar a gente. Eu falei, porque o que a gente mostra é exatamente isso. A pessoa confia na gente de cara porque sabe que nós não, vamos, não é nós. Nós temos que agradecer, viu, Jorge, a companhia do Rodrigo, porque ele veio dar uma nova vida, um novo embalo no programa Vivência Espírita, com seus conhecimentos técnicos, com muita humildade, com muita tranquilidade. Com os meus defeitos. E ele sai por aí viajar, mas chega na sexta-feira, não vê a hora de estar aqui para no domingo vir aqui no programa, né? É, o Rodrigo, se não fosse ele mesmo, ele era o melhor cara desse programa. Você lembra quando ele veio aqui? Eu trazer meus defeitos, né? Eu trouxe as qualidades técnicas e os defeitos morais aqui para trabalhar. Você convidou. Eu enganei ele. Eu enganei o Rodrigo. É. Não, ele tem uma companhia pretensioso tão... no programa. Ele queria já chegar e manchar o programa. Nossa, você viu como os defeitos morais eram bem destacantes. Então, há quanto tempo o Rodrigo está aqui já? 13 anos. 13, está na hora de pôr mais alguém novo. Eu coloquei por escrito, vou falar. Cris, uma cadeira para você nessa bancada. Não, senta aqui agora. Não é lá atrás do computador, é aqui. A Cris precisa estar aqui para fazer as perguntas que ela gostaria de fazer. Resolvido. Para ela... não é resolvido, não. Não é atrás do computador, não. Não, a gente vai fazer. Nós vamos combinar o seguinte: o próximo que morrer. Tem mais um. O próximo que morrer, a Cris fica no lugar. Ela vai atender o telefone, não, né? Não, ela não vai aqui. Lugar, não. Eu, Rui e o Carlinho. O próximo que morrer, a Cris entra. Ai, que horror, gente. Fica aqui na bancada. Não, e tem uma coisa que aconteceu com o Rodrigo, né? Você viu o milagre de nascer cabelo, né? Exatamente. É, também é por causa do programa Vivência Espírita. É, não, por quê? Eu nem precisei virar, eu nem precisei virar vereador. Por quê? Por que é por causa do programa? O pessoal pensa que é brincadeira, não é brincadeira. Ele começou a ver a imagem dele todo dia no YouTube, todo dia no YouTube, todo dia no YouTube. Foi ficando sem cabelo, sem cabelo, sem cabelo. Falou, não vou continuar Lague desse jeito. Aí botou cabelo por causa do programa. Então, quem fez isso por ele foi o programa. Vai ficar mais bonito para aparecer. Só não demos o dinheiro. E daqui a pouco... fazer... Mas falando tá em quem se vê no YouTube e no programa, eu queria lembrar e ressaltar que esta equipe se expande, né? Ela tem assim vários tentáculos, ela tem vários braços, e o Aécio faz parte dessa equipe à distância, né? Ele é... Em todos os programas. Em todos os programas. Então, um abraço, assim, meu, em particular, eu penso que é da equipe também, ao Aécio, porque ele é dessa equipe, gente. O Aécio é alguém, assim, que todo domingo ele acompanha, e ele não acompanha só porque está ouvindo, porque não, ele estuda o tema junto, ele se preocupa em colaborar, em mandar perguntas, em interagir. E não só no nosso, né, Antônio? Nos outros programas também. Não, em todos os programas da rádio. E quem está fazendo 21 anos é este programa. E a rádio tem um pouquinho menos, né? Mas ele participa de todos, então ele faz parte da equipe. Não sei se já falaram antes de eu chegar, mas ele merece uma menção, porque ele é um dos braços longínquos, mas que está presente em todos os momentos, né, desse trabalho. E contribuindo um pouco, ô Jorge, eu acho que o maior privilégio desse programa é realmente o conhecimento. Eu acho que é o aprendizado que as pessoas têm, realmente tem esse abraço quente, esse consolo, porque são temas interessantes, temas que enriquecem. Então, eu acho que o grande presente mesmo é o aprendizado que as pessoas têm com esse programa. De verdade, cada pessoa que participa, que passa por essa bancada, deixa um pouco mais enriquecido quem está ouvindo. Então, é gratidão mesmo. Bacana. Deixa eu falar das pessoas que ainda estão aqui conosco. A Fabiana Kraus, bom dia também. Parabéns ao programa. O professor Arnaldo. Eu sou uma testemunha viva que o Vivência é um instrumento eficaz na divulgação da doutrina espírita kardecista. O Júlio César França, ou Franca. Bom dia, amigos. Ele é de Curitiba. Alessandra Martins, Tião, super simpático no telefone. A Carla Fabris, bom dia, vivencianos queridos. Mais uma vez, professor Arnaldo, parabéns a todos que de alguma forma participam do Vivência ao longo desses 21 anos. Em particular, a minha admiração aos irmãos Jorge Reis e Rui Barbosa. Obrigado. A Carla, mais uma vez, parabéns a todos envolvidos na edificante tarefa, não apenas na divulgação, mas na base atemporal da compreensão e aprendizado da doutrina espírita. Os vivencianos encarnados e desencarnados cumprem com a máxima que Cristo nos trazia como alerta. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. É uma das frases mais bonitas que eu conheço, Carla. Essa. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Marca aí essa frase para a gente falar sempre nas palestras. Marisete Amaral, parabéns ao Vivência, a todos que fizeram a colaboração para informar, esclarecer e consolar por 21 anos com muito amor. Moacir Gasparotto, bom dia, vivencianos, aguardamos todos os domingos essas sábias palestras para termos um domingo de muita paz. Abraço a todos. A Bárbara, a Babi, né? Parabéns pelos 21 anos do Vivência no Espiritismo e por levar essa mensagem de luz e de amor através da web rádio. Ah, eu lembrei da Bárbara agora, eu sei que a Deli entrou aqui e falou, não sei se eu pulei o seu, viu, Deli? Se eu pulei, me desculpa. A Derli também, que a gente já falou aqui, que também sempre esteve aqui conosco, nos ajudando. A Derli está viva, viu? Ela era do telefone também. A Derli está viva. E do café também. Exatamente. Isso que eu falar, não era ela que fazia o café? E do café também. E eu vi aqui, a gente inaugurou a rádio online Vivência Espírita em outubro de 2015. Então foi... Foi dia 18 de outubro de 2015. Então ou vai seja, ter festa em outubro, 10 anos. 10 anos, vai fazer 10 anos da Rádio Online. Rádio Online, o aplicativo da Rádio Online com músicas. Olha só, o Edson Andrade apoia a sugestão do Rodrigo. Vocês precisam convidar o Tião Varoto para mais um programa só com ele, tá vendo, Rui? Marca com ele. Viu só? A Joélia Vasconcelos, mensagem cheia de carinho. A Carla, mais uma vez, perfeito. Espiritismo é vivência diária, educação. Era a área de Kardec. É. Portanto, todo assunto sobre educação edificante e desenvolvida nos princípios éticos, morais e cristãos são temas da doutrina. Foi isso mesmo que eu pensei naquele dia que a Antônia veio aqui, viu, Carlos? Foi isso, naquela primeira vez que ela veio. A Cris justamente ia perguntar no primeiro bloco como que a gente começou a fazer transmissões e tudo mais. E o legal que a primeira transmissão que a gente fez... Primeira transmissão ao vivo que a gente fez via vídeo foi em agosto de 2015 também. Os periscópios da vida lá, aqueles periscópios da vida. Que a gente fazia com o celular, pendurava o celular lá na mesa, lá do Piratininga, e aí fazia ao vivo, o pessoal podia entrar e assistir a gente ao vivo, não só ouvir a rádio. Então foi em agosto de 2015 que a gente faz a primeira transmissão. E no YouTube, primeira live que a gente fez no YouTube, né, que o pessoal fala de live no YouTube agora, né, e toda a sensação, foi em abril de 2016. Foi aqui, nesse estúdio? Não, 2016 foi lá na Piratininga. Ou seja, 9 anos atrás a gente faz live no YouTube. Podcast, que o pessoal tem falado de podcast aqui hoje, né? O pessoal, a sensação, podcast. O nosso podcast foi lançado em 2013. Então, com o nome de podcast, mas... Podcast. O modelo podcast já existia. Já existia aqui na rádio. Na rádio, né? Mas o que é o podcast? Podcast é você se inscrever... e receber automaticamente o programa no celular. Então, aqui eu lembro que quando eu entrei, o pessoal já fazia isso, subia para uma pasta online, o Bessa, o pessoal já fazia, né? Isso antes, o Sadoc. Eles quebravam o programa em 4 pedaços. Aí você tinha que fazer download do primeiro pedaço, fazer download do segundo pedaço, depois do terceiro pedaço, quarto pedaço, que é 2 horas, né? Por isso que quando eu entrei eu falei, não, vamos reduzir isso para 30 minutos. Que aí faz o programa podcast, abaixa automaticamente no celular e vira um podcast. Aí eu entrei e falei, não dá para aumentar mais 30 minutos? Mas o podcast do programa Vem Espírito foi lançado como podcast, funcionando como sistema de podcast, em 2013, em julho de 2013. Então, mas esse modelo de conversa, assim... Sim, que é talk show, né? Que é exatamente. Que é o talk show. Isso, e que depois vira podcast. Já era feito. Desde o começo. Exatamente. O modelo. Eu lembro quando nós fomos lá para a Bandeirante, só tinha 50 acessos que a internet permitia, né? Era só 50, quer dizer, só 50 pessoas podiam acessar o nosso programa. Hoje... Pela internet, né? Claro, pela internet, né? Pela internet. Hoje... A Gisele entrou aqui também, Gisele Lacerda, abraço, Carlinhos, querido irmão, amigo, que está conosco todas as semanas. A Carmen Matarazzo, bom dia, parabéns. A Arlete, mais uma vez, eu concordo sobre a idade cronológica, mas querer viver para contribuir é magnânimo. Um modelo de vida, resiliência total. Será que a Elé está dando alguma indireta aqui na gente, no pessoal que tem 100 anos aqui já? Não, não sei. Ou 140 anos. Exatamente. A Carla, mais uma vez, que venha mais 21. A Beatriz, sou grata ao Rui e ao Jorge, que me incentivaram, motivaram, participei como entrevistada e a ter o programa Seja Mais Feliz. Maravilhoso fazer parte dessa equipe fantástica. Logo retornaremos. Estamos esperando, Bia. Especial, Tião e Antônia, Carmen Matarazzo. Você falou da Carmen? É minha irmã. Legal. Querida. Então ela é... São Paulo também. Por que esse sobrenome Matarazzo? Porque o marido dela tinha esse sobrenome. Nossa, então deve ser rica pra caramba. Não, ela é o lado pobre da família. Mas pobre financeiramente, porque de coração, essa moça tem um coração... dos meus irmãos... Todos têm um coração lindíssimo, mas o dela é muito especial. Muito especial, guerreira. Criou 3 sozinha, é uma moça fantástica. Graças a Deus. A Aleta aqui está aprendendo. Reconhecimento do Edson e das mulheres que foram fiéis. Vocês nos beneficiaram também. Amo estar nesse espaço de luz com prosa criativa. Algo leve e acolhedor. Muito legal o programa também, prosa criativa. A Carla, mais uma vez, interessante essa questão. Em termos de tempo na espiritualidade, tudo relativo. O Rodrigo pode ser o mais novo como encarnado, mas que pode garantir que ele não é espírito mais velho. Quem pode garantir que ele não é espírito mais velho? Eu garanto que eu acho que eu tenho um assessoramento espiritual que talvez seja mais velho. Não, mas eu não tenho dúvida que ele é o mais velho de nós aqui, é ele mesmo. Personagens espíritas, que é o que entrou aqui, parabéns pelo programa. Elaine Ramos, bom dia, parabéns a todos que compõem esse programa maravilhoso, que muitos anos vêm pela frente. A Joélia, mais uma vez, Cris, convide mais mulheres para aderir à equipe, todos aí encarnados. Ah, esse negócio de mulher... Eu lembrei daquele programa do Eurípides, lembra? De Eurípides Castro Júnior. Não adianta falar que espírito não tem sexo e que vocês já foram mulheres em outras encarnações, que não cola. A gente quer uma encarnada mulher. Mas desde que nós começamos o programa lá na Rádio Bandeirantes, eu e o Rui já convidamos as mulheres para fazer parte também do programa. Não só convidar para a entrevista, fazer parte também. É que nenhuma topou, acho que elas tinham mais medo. Mas agora a gente já está até com o nome. Teve um ouvinte que ligou pra gente dizendo: puxa vida, esse programa só tem cueca. Foi. Eu lembro do. Você lembra do Eurípides de Castro Júnior, né? Que a gente tinha convidado ele pra falar sobre Dia das Mulheres, né? E aí só tinha homem na bancada e ele aqui pra falar Dia das Mulheres. Aí as ouvintes caíram em cima, né? Falaram: pô, mas você só chama homem pra falar Dia das Mulheres, pô. Aí você tinha falado, né? Não, vocês não entendem, né? Ele era irmão de quantas mulheres? Quantas irmãs ele tinha? Nós chamamos ele por isso. Só era ele de homem, o resto era tudo mulher. Tinha umas 10 mulheres na casa dele. Tinha umas 10 irmãs, todas mulheres. O que mais entendia de mulheres era o Eurípides. Né? A Joélia colocou aqui, liguei uma vez para o programa e nem imaginava que estava sendo atendida por um gabaritado engenheiro espacial. Falei, não é gabaritado engenheiro espacial, não, ele é cientista, é pesquisador, é todas essas coisas aí. Não, porque não tem espaço para ele aqui na mesa, entendeu? É muito gabaritado. Não, é que nós colocamos um alto QI para atender. Exatamente, como é que a gente vai lidar? Foi muita pesquisa para botar o Tião lá. Como é que a gente vai encontrar mesmo alguém tão gabaritado para isso? Ó, Tião. Esse telefone aí faz parte do CVV, inclusive. É muito importante esse telefone. Não pode tirar, viu, Rodrigo? Aqui o pessoal do Fé e Razão, eu, Carlos Chagas, que está falando. Agradeço muito ao programa por todas as oportunidades que sempre nos foram dadas ao longo desses anos. Desde o saudoso Allan Krambeck e até os dias de hoje com a grande chance. Então nós temos também o programa Fé com Razão, que o Carlos, né, o Pedro e outras pessoas lá dirigem o programa aqui todas as quintas-feiras. Ele diz: e temos o nosso próprio programa nesse canal. Parabéns a vocês, autênticos desbravadores. A Joélia, mais uma vez, como o Rui chegou ao programa? Foi através do pedido da esposa dele também, o Rui? Não, Rodrigo. Eu? Rodrigo, eu enganei ele, viu, velho? A gente tá precisando de um rapaz aqui para... Não, o Rodrigo até o programa ajudou, porque ele estava enrolando a Camila. Isso, exatamente. Isso aqui foi nós que fizemos o casamento dele. Ele enrolava a Camila há muito tempo já. Eu entrei no espiritismo pela Camila. Camila que me empurrou, né? Ela falou: não, vamos lá conhecer o centro. Um primo meu ia, né? Falou: ah, tô frequentando o centro espírita. Aí a gente tava no bar, né? Entrei lá, aí eu falei: ah, você vai, que interessante, né? Aí a Camila se interessou mais. Aí ela falou: vamos lá. Aí no dia seguinte ela falou: vamos lá conhecer o centro. Aí conhecemos o centro, começamos a frequentar, né? Mas foi ela que me puxou pro espiritismo. Exatamente, isso é normal. Ela levou ele pro espiritismo. Agora, quem fez o casamento, foi eu que fiz o casamento dos dois, né? Foi. Eu que fiz o casamento do Rodrigo e da Camila. Mas nós que obrigamos ele a casar mesmo, porque ele tava enrolando ela. Há muito tempo. Depois que ele tava aqui, ou você casa, você não fica no programa. Como ele adora a doutrina espírita e mexer com o computador. E eles mandaram os espíritos atrás de mim para fazer isso. Ou então eu vou casar. Mandaram os espíritos. Mas quando eu entrei aqui, foi legal, porque foi lá em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec. A gente estava na excursão lá de Uberaba, né, Jorge? Uhum. E acho que foi a primeira excursão, a primeira ou segunda, não lembro. E aí, durante a excursão, a gente chegou lá em Sacramento, no colégio, dentro do colégio, o Jorge falou: ah, você não quer participar lá do nosso programa de rádio? Né? Você cuida lá da parte de computador, você fica mexendo no computador, você não precisa falar nada, não precisa falar no microfone. Ah, não precisa falar no microfone? Não. Então tá bom, então eu vou. Só vou ficar mexendo no computador? Só. Então tá bom, então eu vou. E foi isso, foi assim o convite. Aí quando chegou aqui, eu só deixei você mexer no computador mesmo, né? No primeiro... Não, chegou aqui, já deu o microfone, eu lá tremendo. Primeiro dia que chegou, eu falei, agora... Tremendo mais que a Fernanda, que é a primeira vez. Ô, Rodrigo, eu posso até falar uma colaboração que a rádio teve na minha vida. Eu sempre tive algo que me atrapalhou muito, que foi a timidez. Então, eu procurei ajuda médica, fiz tratamento psicológico, mas eu não consegui o resultado. E aqui foi onde eu superei. Eu consegui, aos poucos, vir participando e agora levo isso para a minha vida. Eu não falei que aqui é um lugar acolhedor, que né, é muito interessante. A Fernanda foi lá na Piratininga primeiro, né? Primeiro ela foi lá com as mães também, parecido mais ou menos com aquele programa... passado também, ela foi lá na Rádio Piratininga a primeira vez, aí depois eu lembro até que depois que acabou o programa eu dei um abraço nela, falei, não falei pra você que não ia doer nada, né? Não, e a Zorilda trabalha com desobsessão há quantos anos, Zorilda? Ai, seu Rui, eu acredito que seja uns 30 anos, né? 30 anos. Isso, e a Zorilda também não vai fazer diferença, porque quem trabalha com tanto espírito obsessor, ficar no meio da gente não vai fazer diferença. Tá acostumado, assim, com esse espírito. Tá acostumado. Às vezes a gente confunde, né? A gente confunde, às vezes, assim, tá quem vendo é a quem, pessoa. Né? É exatamente. Quem, nossa, é difícil, mas minha participação. Aliás, eu já trabalho com o seu Rui há muito. É exatamente esse tempo. Ele, seu Aloysio Petit e o Valdir, né? Trabalhamos juntos vários anos. E aí ficou o seu Aloysio. Inclusive, ele está aqui. O seu Aloysio está aqui. E, inclusive, ele falava sempre para mim: você vai trabalhar conosco. Porque eu fiz escola com ele. Ele, seu Rui e a Terezinha. Você vai trabalhar com a gente. Nós vamos montar uma equipe e você vai trabalhar conosco. E eu gosto de conversar, mas o microfone me faz muito... Eu ficar muito tensa, né? Mas a gente vai acostumando, né? A gente vai acostumando. Eu já vim aqui umas 3 vezes, então já... Mas eu fico só captando as coisas boas, que tem muita coisa boa aqui. Tem muitos espíritos bons. Tem uns que querem atrapalhar, mas a gente não deixa, né? Mas é bom que eles estejam aqui. Eles aprendem. Olha só, Arlete colocou mais uma vez: vocês são modelos para mim. Quero o antídoto que vocês bebem. Qual é, Rui? Arlete. Ela disse que a gente é modelo para ela. Ela quer o antídoto que a gente bebe. Qual que é esse antídoto? Você pode falar melhor. Evangelho mesmo. A Gisele, mais uma vez, temos aprendido muito com o programa. Abraço, Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, Tião, Antônia, Fernanda e todos que participam sempre. A Carmen, mais uma vez, a Carmen Matarazzo, apoio total ao Tião Varoto. Arlete, a Babi foi a primeira mulher mesa de som. Sim, e ela arrasa. Fico feliz por ver a Cris. Desculpe, mas as mulheres têm visão panorâmica. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mulher olha para frente, para trás, para o lado, para tudo, qualquer coisa. A gente só olha. Dá conta de só. Muita coisa, né? Às vezes, sem precisar mexer a cabeça. Uhum, né? Isso é verdade. É mesmo. Aqui tem que fazer mil coisas. Só no olhar. É bem bom mesmo. A Carla está lembrando aqui também, mais uma vez, né? A Carla Fabres. Não podemos deixar de agradecer as excelentes transmissões do Vivência Espírita nos encontros dos amigos de Chico Xavier. Trabalho sempre de primeira qualidade. E a Carla está falando do Rio Grande do Sul, né? E a gente transmite desde 2017. Desculpa, Rui. De lá. É. A gente transmite desde 2017, né, Rodrigo? É, desde 2017. O programa, o evento 10, que foi aqui. Foi 10. Foi o décimo encontro, foi aqui em São José dos Campos, 2017, né? E a gente transmite desde lá, né? O programa, o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Né? Então, graças ao trabalho aí também de manter um evento gratuito, né? Como todo evento espírita é ou deveria ser, né? É, mantido pelo Bacelli, pelo Geraldinho e pelo John, né? E que é feito em cada cidade, em lugares com equipes diferentes, e isso mostra, é mais uma prova, se fosse sempre os mesmos, três, falar, ó, a gente faz sempre os mesmos eventos assim, né? Na mesma cidade e tudo mais, não, é feito em cada cidade, em um lugar diferente, em cada estado. Isso mostra aí como é possível manter ainda os preceitos de Jesus que nos ensinou da doutrina, né? Dai de graça aquilo que de graça que a gente recebe, né? E a gente recebe o conhecimento espírita de graça. Então a gente não pode cobrar para retransmitir esse conhecimento, tampouco numa palestra, né? Cobrar para as pessoas entrarem para ouvir a mensagem de Jesus, né? Então Jesus subiu ao monte de graça e falou para todos, né? Então a gente tem que, esse é o caminho que o Vivência Espírita, desde que eu entrei e eu recebi isso do Jorge e do Rui, e o que eu aprendi com eles, né? E eu defendo hoje e defendo abertamente, né? Porque é o que eu aprendi com eles há 10 anos atrás. É o que eu aprendi aqui. Quantas vezes, né, Jorge, a gente não teve pessoas que vieram até a gente e falou: nossa, vocês montaram uma estrutura inteira, né, de rádio, que é melhor que a estrutura de rádio que de muito lugar que eu já vi. Por que que vocês não alugam? Por que que vocês não cedem esse espaço e cobram para fazer isso? A gente cede para vários programas, como a Arlete entrou aqui com Prosa Criativa. Ela é um programa que não é espírita, é um programa de variedade, e a gente não cobra um centavo. O programa Seja Mais Feliz, o programa Crianças do Século XXI, que também não era espírita, que era de psicoterapia reencarnacionistas, né? Fez o programa, usou o espaço e não gastou um centavo, porque aqui é o estúdio Chico Xavier. Chico Xavier não cobrava um centavo para falar. O pé é errado. E esse encontro é o exemplo que é possível fazer encontros espíritas gratuitos, né? E por isso que a gente fomenta, a gente apoia, e a gente vai continuar transmitindo, levando esse evento para mostrar para todo mundo que é possível, sim, para todas as outras rádios que dizem ser rádios espíritas, né? Que apoiam esses eventos pagos, que o caminho reto, que é o caminho de Jesus, né? De levar, subir ao monte e falar de graça para todo mundo. Mais uma vez, a Joélia Vasconcelos. A Fernanda tem voz doce e calma, a voz dela tranquiliza. É isso que ela faz lá na casa da Fernanda, lá fazendo as cartas consoladoras dela, né? Na casa da Marcela. É. O que eu falei? Fernanda. Ah, não. É o que o pessoal chama ela de Marcela. Agora eu chamei ela de Casa da Fernanda. Casa da Fernanda, né? Uhum. A Gisele. Muito sucesso, muitas pessoas auxiliadas. Resultado de fé, coragem, esperança, renúncia e dedicação. Parabéns, o Instituto do Amor e Caridade de Itaberá agradece todos vocês. Arlete, mais uma vez. Arnaldo e eu também fomos beneficiados ao levar uma história na Rádio Piratininga. Jorge, Rui, Carlinhos, Rodrigo e toda a rádio. Como vocês se sentem com tanta responsabilidade? Rui? Eu procuro fazer aquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita, com ética e com moral. É só isso que eu faço, né? Minha vida é meio assim, é também. Certo. Eu acho que responsabilidade é responsabilidade, não tem tamanho, não. Né? Se a responsabilidade sua é abrir a porta, você é super responsável. Eu lembro lá de Uberaba, quando o Carlos Bacelli fazia o trabalho lá no antigo Pedro e Paulo, que tinha um senhorzinho lá com aquela placa de silêncio, né? Então o pessoal começa a fazer burburinho, ele levanta a plaquinha de silêncio. Então a responsabilidade dele é levantar a placa de silêncio. Então é muito importante a responsabilidade dele, porque responsabilidade é responsabilidade, né? Então, eu penso assim, com uma responsabilidade, eu penso com a maior tranquilidade. Desde que você faça o que você tem que fazer. Não, e a responsabilidade é como nós tivemos aqui a nossa amiga que trabalhava no GAC, né? Ela dizendo, voluntário, temos 4 mil voluntários que querem participar do GAC. Mas só que nós fazemos uma triagem, porque lá o voluntário não é a hora que ele quer ir, a hora que ele não tem nada para fazer, vou trabalhar. Não, não. O voluntário nós queremos que tenha responsabilidade e seja uma coisa quase que obrigatória. E sem ganhar nada, né? A Joélia coloca aqui também. O programa hoje está ainda mais divertido. Amata Gonçalves, parabéns a toda a equipe. O nosso domingo começa com esse lindo programa maravilhoso, nos trazendo tantos conhecimentos e aprendizados. Que Deus abençoe a todos, que venha mais 21 anos. O José Carlos de Oliveira também, mais uma vez, entrou aqui. Sou novo na doutrina espírita e esse programa sempre me traz ensinamentos e paz. Obrigado a todos dessa equipe maravilhosa. A Arlete também colocando gratidão. Rodrigo, vamos... Vamos lá para o... Claro. O momento de ganho. O Jorge, eu posso dar um beijinho? Espera aí, deixa só um beijinho aqui espiritual que estão pedindo aqui. Espera aí, deixa a Fernanda falar. É porque eu estava ali fora e chegou um espírito e eu não conhecia. Não, não. E daí eu perguntei quem era, ele falou que era o pai da Cris. E agora ele acabou de falar, não esquece meu beijinho. Oh, meu Deus. Então ele está presente. Quem vai ficar muito feliz é a mãe dela. É. A mãe da Cris, que vai ficar muito feliz. Jorge, eu só queria dar um depoimento. Senta aí, Carlinhos. Eu só queria dar um depoimento. Desde que vocês me convidaram para participar do programa Vivência Espírita, eu trabalho muito, porque eu sou um profissional liberal, empresário de empresa. Um profissional liberal, sou um empresário. Mico empresário, e não é nem micro, eu sou mico, que é pequenininho demais. E, por incrível que pareça, eu não vejo o tempo de chegar no domingo, eu acordo às 4 da manhã, me preparar para vir no programa Vivência Espírita, participar desse aprendizado maravilhoso que aqui é transmitido. Isso não tem dinheiro que pague, tá bom? É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Excelente. E a gente gosta muito de você, Carlinhos, porque se não tivesse você aqui, não tinha gente assim pra gente fazer, mexer, entendeu? Assim, tal. Não tinha café. E o café também. Café e prece. Café e prece, né? Porque você viu como a gente considera bem as pessoas, né? Café e prece, né? O que é mais importante? Se então você não vier trabalhar no domingo, vão sentir falta de mim. Nossa. Não, e quando o Carlinhos falta. Você precisa ver como é que tava rolando. Nossa, falta. E não é só café, cara, é sustentação. Uhum. Sustentação. É. A falta do. Quando o Carlinhos não veio, eu senti falta de sustentação. Ah, você é generoso demais. Não, é verdade, cara. Exatamente. É verdade. Você traz pãozinho de queijo, você traz. É todo sustento alimentar. É a vibracional, é a desmaterialização que vibra. Aqui não é só água fluidificada, é tudo fluidificado, cafezinho, pãozinho de queijo. Rodrigo, vamos colocar um momento de gavalho aí. Muito amor reunido, né? Vamos colocar um momento de gavalho. Hoje mesmo a gente comenta. Fica preocupada, não, viu, Fernanda? A gente não pede pra você, não. Tá bom. Já ia sair correndo. Já ia sair correndo. Vai lá. Vai lá. Vou soltar direto a abertura aqui, tá? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O momento de Gigavale hoje é o mundo do terceiro milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem, ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local

você levar alegria para as pessoas, você está fazendo um mundo do terceiro milênio bem melhor. Vamos encerrar aí, Rodrigo? Vamos. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Duas camisetas? Aí. Uma. Aí, Rodrigo, a Fernanda tá louca para levantar dali, que ela fica com medo da gente fazer pergunta para ela. Fernanda, obrigado por você ter vindo hoje aqui mais uma vez com a gente, viu? Obrigado mesmo. Quero deixar meu abraço para todos os ouvintes. Dizer que eu sou muito grata pela amizade de vocês e, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Zorildo quer ficar aí ou quer levantar já também? Tanto faz. Não, então deixa o Zorildo. Então ela faz para depois a gente fazer a prece de encerramento. E aí quem está aqui com a gente também, quem está sempre, né, que a gente vê ali fora, é o Silvio, que está sempre conosco também. Ele também é integrante aqui do programa há muito tempo, sempre está aqui com a gente. E difícil o Silvio vir aqui falar, né? Porque a gente não convida, porque senão ele fala demais. Então, mas hoje nós resolvemos chamar ele para conversar, para falar alguma coisinha aqui, né, Silvio? Obrigado também pela amizade que você tem pela gente aqui. Eu é que agradeço. E não é tarefa fácil falar da doutrina, porque requer todos os dias dedicação e aprendizado. Rapidamente, como é que eu cheguei na doutrina? Eu costumo dizer que o Rui é o meu padrinho, porque foi uma época que nós trabalhamos, eu me aposentei do serviço público, então foi um período que a gente trabalhou na Câmara Municipal e eu estava num momento assim, sabe, difícil da vida, de entendimento das coisas. E aí eu fui conversar com o Rui, porque eu sabia que ele já era da doutrina espírita, né? E aí eu conversei com ele um pouquinho, ele falou assim: você vai na segunda-feira, lá na Paulo de Tarso, que eu vou te levar lá para um socorro espiritual. E aí fui, não sabendo muita coisa, não entendendo muito, e eu fui recebido na Câmara de Socorro por uma preta velha que estava incorporada pela Zorilda. E eu conversei com a entidade, falei um monte de coisas, e ela só escutou. E eu chorava, né? Porque se vinha, saía daqui de dentro um monte de coisas que estavam incrustadas, né? E aí a preta velha falou para mim o seguinte: calma, você tinha que passar por tudo isso. Não mantenha-se fora, mantenha o foco na fé, procura conhecer melhor, mais, né, dentro da doutrina. Tá bom. Aí eu saí lá do atendimento. O Rui lembra que eu fiquei sentado num banquinho que tinha lá em cima, no primeiro andar. Eu chorava, assim, sabe? Assim, era como se fosse assim, um alívio, um choro de alívio. Bom, depois disso, eu comecei a me aproximar um pouco mais da doutrina e fiz um curso básico lá na Paulo de Tarso, que eu tenho um carinho muito grande por essa fraternidade. E comecei a frequentar o Vivência Espírita. Comecei a frequentar o Vivência Espírita quando era na rádio Piratininga. E foi uma coisa muito interessante. A Fernanda, num programa que a Fernanda foi lá na rádio, ela, o Fábio, e eu comentando com ela no término do programa, a gente ia lá na cozinha que tinha lá na rádio, tomando um cafezinho, falei sobre um filho que desencarnou com 8 anos, o Leandro. Aí ela olhou para mim, o Jorge falou assim: ele é seu mentor. Aí a Fernanda olhou para mim e falou assim: vai lá na casa da Marcela, que eu quero conhecer seu filho. E eu fui assim, muito naturalmente. Ela fez, foi um dia que você fez um mutirão, Fernando, lá na Rua da Feira. Lá. Eu fui lá, fui eu e mais uma amiga nossa lá da Câmara, lá que também tinha um filho dela. Que tinha... O meu filho desencarnou em 1987. E... Isso que eu estou falando, desse mutirão que eu recebi, eu fui lá e recebi uma comunicação do Leandro. Uma carta maravilhosa que me deu, assim, sabe, um alívio muito grande. E depois disso, aí aconteceram muitas coisas e eu tenho, sabe, maior carinho, maior satisfação, maior prazer de poder ajudar lá o trabalho social da Casa da Marcela, né, lá com o atendimento, lá cestas básicas, etc. E tal. Basicamente é isso. O que eu tenho a dizer é muito obrigado, Rui, muito obrigado, Jorge, o Rodrigão, muito obrigado. Né, toda a equipe, e espero que possa continuar frequentando isso daqui por muito tempo ainda. Zorilda, muito obrigado, viu? Porque você também é corresponsável, porque você, isso, quando estava incorporada pela Preta Velha lá... Já pensou que responsabilidade? Zorilda falou. Então tá bom, nossa, muito obrigado, né? Gente. Paz, luz. Depois disso, a Zorilda falou: não sei o que a Preta Velha tinha que falar com esse rapaz. Né? Aí deu nisso. Aí deu nisso que deu aí, tá vendo? Não é assim. Puxa bem o microfone aí, Zorilda, pra falar. Fala bem aí, então, cara. Rodrigo, vamos ver tá, o que, vamos que ficou aí pra agora, pra gente ir finalmente. Os aniversários. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né, os aniversariantes da semana. É, então, aí, Rui, Jorge. Pera aí, Rui. Os aniversariantes aí, Rui. Não, tá lá do Paulo de Tarso, nós temos no dia 27 a Vera Lúcia Junqueira, no dia 28 Mário Seidel e no dia 31 Gabriela Prisco da Cunha. Esses são os aniversariantes da fraternidade Paulo de Tarso. Hoje quem faz aniversário é a Camila, minha esposa. Camila? É. Hoje? Hoje, isso, dia 26. Né? Ah. E vai fechar a rua. Podem todos irem lá participar, só não passa o endereço, né? É, dia 28 quem faz aniversário é a Maria das Graças, a Graça, né? A nossa Graça aqui, que faz tempo que ela sumiu, faz tempo que a gente não vê a Graça, parece aí Graça, né? É, quem faz aniversário dia 28 também é a Nailza, nossa irmã Nailza lá do Anjo Ismael, né? Como o Rodrigo falou, o Emanuel, nosso mané lá de Conquista. Conquista, né? E também, dia 31, quem faz aniversário é a Estalina Almeida. É, a Janeira tem 31? Tem, né? É, então a Estalina faz aniversário dia 31. Né? Faz tempo que a Estalina também não liga pra gente aí. Nailza, né? Do Anjo Ismael, você comentou, né? É. Um grande abraço a todos vocês. Dia 28. É o que o programa de Vivência Espírita deseja. Alguém quer falar aniversário de alguém aí? Mas não, né? Então, vamos continuando. Isso aí. E aqui, agora... Então, com o oferecimento da Livraria Casa do Caminho, mas hoje foi um oferecimento da Antônia, né? Que também nos ajudou com as camisetas, né? Uhum. E a gente tem agora... tinha o aniversário da Irati também. Opa, não estava aqui comigo não, pode falar. Agora que eu vi, Irati Mafra, né, dia 30 de janeiro, era aniversário dela também. Nossa amiga, Irati. É. E ontem foi aniversário do nosso amigo Paulo de Tarso, né? Então, aniversário de São Paulo e aniversário de conversão do Paulo de Tarso, né? Foi quando ele se converteu ao cristianismo, que o Emmanuel, né, mentor do Chico Xavier, quando fundou a cidade de São Paulo, na encarnação de Padre Manuel da Nóbrega, né, homenageou a conversão de Paulo de Tarso, né, ao cristianismo. Deixou de perseguir e passou a seguir o Cristo, né? Então, quem ligou pra gente e participou aqui do sorteio, né? Rufe os tambores, né? bastante gente participou aqui, ligou para nós, mandou mensagens. Aqui a gente tem o Aécio César, o Ari Rangel, o Luiz Henrique, Edson Andrade, Antônio Bessa, o José Magalhães, o Daniel Melo, Aldete, a Cleide Bessa, a Alexandra Martins, a Ana Cristina, o João Ramalho, o Dinho, Valdeci Braulio, Áurea Maria, a Fabiana Kraus, a Sheila Campos, a Bianca, Luiz, Jorge Moreira, que entrou aqui pelo WhatsApp, foi a Mônica Schneemann, a Miriam Yui, a Joélia, Jamil Lima, Leandro Ribeiro, José Carlos, Vilma Santos e a Elisângela Chagas, né? Se o seu nome não tá, a gente não viu, por isso que não acabou não colocando aqui no sorteio, mas não desista, né? Porque no próximo programa a gente vai continuar... Nós vamos sortear a camiseta, a gente vai continuar no próximo programa também. Sorteando também. E quem ganhou a camiseta hoje foi a Fabiana Kraus. Aqui eu coloquei o resultado aqui pelo sorteador.com no nosso WhatsApp. E a Fabiana Kraus com o tamanho G. Tá? Tamanho G. Então, Fabiana é daqui de São José mesmo? Né? Eu acho que é. Ligou aqui. É, você pode retirar a partir de amanhã, das 13 às 16 horas, na livraria Kraus do Caminho. É sim. Né, na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, ali na descida da Rodoviária Velha. Né? Qual pega nome? Lá com a Marinha. Fabiana Kraus. Fabiana Kraus. Sempre Kraus. Participa aqui com a gente, sempre escuta o nosso programa, isso, sempre vai nas palestras. É. Então agora. Rodrigo, tem o. A hora da dica. Tudo bem que somos nós, né? Isso. Que dica a gente dá? A hora da dica, pessoal. Todos os domingos, das 8 a qualquer hora da manhã. Das 8 e alguma coisa. É, mais ou menos às 8. Mais ou menos não, mais que às 8. Até mais do que às 10. Mais que às 10. Assista o nosso programa aqui, Vivência Espírita, por favor. Multiplica aqui, aí, dá um like. Aqui a numerologia não funciona. Exatamente. Porque a gente nunca começa não, passa para as outras pessoas aí. E nem horário de término, né? Deixa eu ver. Programa 11 horas e 18 minutos. Programa passado teve. Tem aí perto de 1000 acessos, né? O pessoal gostou do programa passado. Hoje já tem bem uns 20. Então, né? 20 mil não, 20 acessos. Né? O pessoal, quando soube que era nós, todo mundo fugiu. Né? Então, o que a gente pede para vocês, essa dica, é exatamente isso. Veja o nosso programa aí, dá um like aí, compartilha para as pessoas saberem mais. Também nós temos o nosso WhatsApp, né? Através do WhatsApp a gente. Rodrigo, aquele lá que a gente fica lá que tem 30 mil pessoas inscritas, o que, que é aquilo para as pessoas se inscreverem? Ah, não sei não. Não, a gente não tem 30 mil pessoas inscritas? É o YouTube. No YouTube. YouTube. Então, então é isso mesmo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Se vocês quiserem escutar o Tião falando sobre o programa espacial, extraterrestres e espiritualidade, né? O Tião já se comprometeu a fazer o programa. Ative o sininho para poder ser informado, né? Porque muita gente escuta a gente pela primeira vez, mas não se inscreve e não ativa. Dê um like também, ajuda bastante a gente. Responda a enquete, então tem bastante coisa aí e comente, né? Cris? Essa é a dica. Quero dar uma dica também, que é a rádio, né, Rodrigo? A rádio do Vivência, a gente tem a nossa rádio também, que toca música 24 horas, a partir das 8, das 10 até as 6 da manhã são músicas instrumentais. Para fazer evangelho, durante o dia tem músicas que tocam músicas espíritas, então... Acesse aí, radio.vivenciaespirita.org, né, para acessar a nossa rádio web, que tá no ar aí, então, desde 2015. Outubro de 2015. Isso. No ar. Então, fica aí a dica. Beleza. Não tem mais, Rodrigo, na rádio não tem mais, como é que chama? O app, não? O app ainda não, a gente mudou, né, o serviço da rádio, né, que o serviço que a gente pagava fornecia o aplicativo. Então a gente vai fazer um aplicativo nosso ainda, né? Então assim que a gente fizer e relançar, vai estar disponível para vocês. Tá bom? Tem bastante coisa aí que a gente pretende lançar em 2025. Nova era. E aí tá o emblema do dia criado pela inteligência artificial, né? Criado aí. O que vocês acham aí da imagem. Gostei. Faltou só uma câmera de televisão ali. É. Né? E um celularzinho. É verdade. É. Então é isso. É, acesso a gente vai colocar no nosso Instagram. Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, sem acento, e curta as nossos posts lá e siga a gente pelo Instagram também. Vai estar disponível essa imagem lá, como todas as imagens que a gente cria aqui, que é criado pela inteligência artificial, ou quase inteligência. Uhum. E a gente posta lá no Instagram para vocês. É, o José Magalhães falou que a concorrência foi grande, mas José, se o Rodrigo se comprometer, a gente manda a camiseta para você, tá bom? Porque você tá muito longe e sempre fez parte aí também, a gente manda lá para os Estados Unidos a camiseta para você. Tá em Atlanta. É. Posso encerrar? Pode. Então a gente agradece a todos vocês de ter nos aturado hoje aí, né? E de estar nos aturando há 21 anos. A intenção sempre é boa, nossa, de levar um pouco da doutrina espírita a todos os lares, como diz lá no começo, conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sociais, né, da melhor maneira possível, né? É o que a gente consegue fazer com o parco conhecimento ainda que nós todos temos aqui. Agora, pode ter certeza que a intenção é sempre boa, desde o começo, e aquela empolgação que eu e o Rui tínhamos no começo, a gente continua com a mesma. Quando o Rodrigo falou agora que tem coisas novas, a gente sempre está disposto a lançar coisas novas aí para mostrar. Então, nós começamos lá atrás de dois microfones, eu e o Rui, com toda a simplicidade em uma rádio AM, uhum. E hoje vocês viram a tecnologia que tem, né? Graças ao Rodrigo ter chegado, mas ele só consegue fazer as coisas porque ele tem a nossa anuência, né? E a gente sempre está disposto a modernizar, a gente sempre está disposto a mudar, a melhorar, né? Só falta trazer mais mulheres, segundo as reclamações aí, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? É. Eu já fiz a proposta. Assim que o Carlinho morrer, a Cris assume o lugar dele. Né? Mas, Joel, se você quiser, morro hoje mesmo. Não, aí já morro, inclusive. Não, mas aí eu vou embora mais feliz, velho. Inclusive, já mudamos até alguém mais importante está ocupando. Quem está no lugar do Carlinho hoje aqui já é ela. O Carlinho já foi lá como convidado. Mas, mais importante e mais bonito, entendeu? Mais bonito. Pelo menos. É o que o Emmanuel fala. Pelo menos morre com educação. Pois é, cara. Mas uma coisa eu aprendi com o Ed. Edson Barbosa, que tá nos escutando lá, né? A gente não pode esquecer do Edson, também faz parte desse programa, né? Até para desencarnar precisa de merecimento. Uhum. Isso, não é para qualquer um, não, né? Aquele é meu amigo. Porque ele tenta até hoje e não consegue. Você lembra do Coelho que trabalhou com a gente lá no lugar? Não tentando. Baixinho, né? Feinho pra caramba. Era mais feito que o Renato Aragão, Coelho. Sim, bem feito. Né? E ele teve uma doença. E que aí ele foi, nessa doença que ele teve, ele delirou tanto que ele teve um desdobramento para. Ele viu que o corpo dele saiu e ele chegou até no plano espiritual. Quando chegou lá, olharam para ele e falou: você é muito feio para ser anjo, pode voltar. Pode voltar. Eu acho que é o que acontece com o Edson. O Edson chega lá e fala: Edson, pode voltar. Exatamente, não adianta. Vamos encerrando então, senão é besteira demais, como diz só. Né? Aqui, pessoal, com a mensagem do dia 26 de janeiro do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Diz assim: tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 1, O Espelho da Vida. Rui, quem estará conosco na próxima semana é a Ana Paula, né? É a Ana Paula, que é sua amiga. A Sade. É, que vai falar sobre a importância da saúde mental. Exatamente, bacana. Ana Paula lá de Jacareí estará conosco aqui. Você entra em contato próximo com domingo. Pode deixar que a gente entre em contato com ela só para confirmar. Do janeiro branco, né, que o pessoal está falando agora, sobre saúde mental, né? Isso. Não sei se é isso que ela vai falar, não. Põe cada cor. Né? Não, fala no lugar certo, porque entre eu, você, o Carlinho e o Rui, a melhor coisa que tem pra pessoa falar é isso. Né? Só tem maluco aqui. Só tem doido. Carlinho. Aí a mãe girafa perguntou qual era a razão da nossa longevidade, né? Mãe girafa. Arlete. Ou Arlete, é só dormir no formal. Fica legalzinho a vida inteira. Viu? Fica tranquilo. Agradecemos a Zorilda, o Rui, o Jorge, a Cris, o Rodrigo, ao Silvio, Antônia Varoto, Sebastião Varoto, a Fernanda, a Maria Auxiliadora, esposa do Jorge. Agradecemos a família Vivenciana por esse momento sublime dos 21 anos da nossa emancipação e pedimos que sejam todos envolvidos com muita luz, com muito amor, com muito carinho, para que sejamos sempre unidos para aprendizados aos domingos e que possamos ter hoje o nosso macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas sempre em família, porque família é a base da sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. É, só para colocar aqui, o Moacir Gasparotto colocou aqui aniversário também da nossa dirigente Solange, lá do Caminho de Damasco. Hoje também fez aniversário. Parabéns para ela. Rodrigo? Cris. Pode ser, Cris. É, agradecer mais uma vez. É, sou muito feliz de estar aqui, de estar participando, muito aprendizado. E é só agradecer que venha muitos anos aí pela frente, gente. Obrigada. Vamos ver. Aí, deixa eu só... Rodrigo Pipiero. Fala, Piero. Fala você aí na frente. Gente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa data especial, né, de 21 anos da, do Vivência Espírita, né, que continua aí prosperando e trazendo tanta informação bacana para todo mundo. Agradecer por participar também, né, fazer parte aí dessa equipe faz alguns anos já e desejar aí felicitações e longa vida para este programa, com certeza. Obrigado. Rodrigo? Só agradecer aqui também, né, pela paciência dos nossos ouvintes, pela atenção, pelo carinho que vocês nos dão aqui, escutando a rádio, aqui ao vivo, no YouTube, né? A gente respondendo a enquete aqui também, que a gente colocou, foi: você acredita que o programa tem sido eficiente na divulgação do Espiritismo para os novos adeptos? Houve 112 votos e 98% falaram que sim, né? E 2% falou que não. Né? Então depois deixa aí pra gente a crítica, uhum. Pra gente ir melhorando sempre, mas a gente agradece o carinho aí da maioria que disse que a gente aí tá sendo efetivo. Acho que uma coisa que eu aprendi todos esses anos aqui no Vivência Espírita é que a gente não precisa ser perfeito, né, pra trabalhar. É, a gente não precisa ser evoluído para trabalhar, né? Isso, eu acho que se a espiritualidade tivesse que contar com gente perfeita, não ia achar, né? Só tem isso aqui mesmo. Não, a gente não tava nem aqui, tinha que trazer gente de fora da Terra, né? É que nem uma mensagem do Chico Xavier, né? Que diz que para trabalhar não precisa ser perfeito, né? Só precisa ter boa vontade e querer se engajar. E o resto a espiritualidade faz, porque quando a gente foi montar esse estúdio, eu falei: meu Deus do céu, cara, eu nunca operei uma mesa, nunca. É porque era um operador que fazia da rádio, né? Nunca montei um estúdio na vida, né? Mas a gente confiou na espiritualidade e, graças a ela, né, a gente conseguiu fazer tudo isso, né? O pessoal fala: nossa, tudo isso de tecnologia, o Rodrigo que traz? Não. É a espiritualidade. Eu falo assim, ó, o único mérito que talvez eu tenha, eu falei: eu quero, ó, tô disposto, vamos fazer. E aí a inspiração começa a vir, a espiritualidade começa a falar: ó, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Ou seja, o mérito nenhum é meu. Tudo são eles que nos orienta e põe no caminho certo, né? Porque senão a gente estaria no caminho torto. Então, por isso que eu sou grato a esse programa, sou grato à espiritualidade e a todo mundo que nos apoia, todos vocês que nos seguem e que também fazem da gente o motivo da gente estar aqui hoje. Zorilda, então, a enquete você colocou aí? Coloquei. Você fez, né? Tudo bem. Zorilda, você pode fazer encerramento? Pode falar alguma coisa que você queira e fazer a prece para a gente, por favor? Olha, eu não sou joseense, mas já tenho quase 50 anos que eu moro aqui. Então, desde quando eu cheguei aqui, que eu fui convidada praticamente para fazer a escola de aprendizes aqui em São José, lá no Paulo de Tarso. Quem foram os meus professores foi o Aloysio Petitti, que está aqui desde o começo do programa, que ele está aqui. Rodolfo, seu filho, Dudu, Helder, e todos já sabem quem estão aqui, né? Mas eu agradeço muito por eu ter entrado nessa linha do espiritismo, porque eu era uma católica muito rebelde. Então, através do espiritismo, eu encontrei o meu caminho. E, por assim dizer, criei os meus filhos também no mesmo caminho e assim por diante. A família cresceu e todos na mesma linha. Gostaria de agradecer por eu estar aqui junto a vocês, viva e com saúde ainda. Mas agradecer estar aqui hoje também por intermédio do nosso irmão e meu amigo Piero, que me fez a lembrança, né, do aniversário dessa festa. Muito obrigada a todos. Obrigado de coração. Vocês sabem disso, que é de coração. E queria, para encerrar, dizer assim: obrigada a todos vocês que estão aqui nesse dia maravilhoso. Muito feliz por estar compartilhando com vocês essa festa tão bonita, que vocês não fazem ideia de como está essa recepção que estão aqui participando, que nós estamos participando. Obrigada a todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor, e que essa data seja uma data mais de paz, de alegria, de fé. Que o espiritismo está se expandindo cada vez mais, graças a Deus e a todos vocês que contribuem. E todos receberam um abraço carinhoso das pessoas, dos espíritos que estão aqui nessa sala. Inclusive, eu iria falar a nossa amiguinha Cristiane: seu pai não esquece de você. Console e conforte o coração da mamãe. E continue nessa luta sua, que é uma luta bem bonita. E a todos, Rodrigo, com essa cabeça maravilhosa que você tem, de ser um jovem e um jovem bem engrenado dentro do espiritismo. E a todos vocês que já sabem como que é e como será daqui para frente, a todos que estão aí fora, a Dona Antônia, a Dona Auxiliadora, a todos que estão aí fora, ao nosso cientista e ao nosso chorão, que é o Silvio. Obrigada a todos vocês. Um abraço bem apertado no meu filho que já esteve aqui hoje. Obrigada a todos, e eles contem comigo. Estou a trabalho deste trabalho maravilhoso de vocês. Obrigada. Bom dia, e um dia de fé e de amor. Muito obrigada. Até um dia, se Deus quiser. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A carinha.